Então, começando agora, Reino do Terror, episódio 10. E... então, recapitulando, vocês estão indo para Lepidstadt, junto com a caravana do Circo da Meia-Noite, né? Vocês estão indo para Lepidstadt, na caravana do Circo da Meia-Noite. O que você achou da... do Circo de Horrores? Problema de memória. Os personagens, de repente perdi a memória. O que a gente estava fazendo? Mas tem baixo de vitamina B do Mario. É totalmente normal. Porque eu do Mario? É assim, tá beleza. É, ele estava pesquisando para saber... A questão toda é com relação ao livro. É. É que se ele sair para pesquisar, o livro está com ele. Não, ele deixou o livro. Então ele não sabe pesquisar, ele precisava do livro para pesquisar. É. Não, mas ele saiu por uma questão pessoal. Então o plot vai ficar fazendo falta, porque a gente precisa de alguém encontrar o fantasma, porque a gente tem os ossos do cara. Não, você tem os ossos do cara. A gente tem os ossos do cara e o Mario estava usando o livro para encontrar o fantasma. Para encontrar o fantasma, que é o seguinte: com os ossos do cara e o ritual do livro, com os ossos do diretor Hochran e o ritual do livro, vocês iam ter um detect necromonge, entendeu? Então vocês iam ver aonde que tá, porque os necromonges, eles levaram a essência do fantasma do diretor Hochran. Com os ossos do diretor Hochran, vocês vão ter um detect necromonge. É, a gente achar o fantasma, né? Se o fantasma tá com os necromonges, onde tá o fantasma, tá os necromonges. Eu entendi que tipo, inclusive eram os ossos dele pra achar ele. Não ia ser qualquer osso. Não, os ossos do diretor Hochran pra achar o fantasma. Porque os necromonges, eles capturaram fantasmas, colocaram num negócio que vocês não sabem o que é, e estão carregando, foram embora com esse fantasma. O que, que eles vão fazer com esse fantasma? Ninguém sabe. Mas o Taeron... Mas o Taeron... ele estava tentando, ele ia usar o Serve Your Hunger para fazer um ritual para que os ossos do diretor Hochran virassem um detect necromon, detect, indicasse onde está o fantasma, por exemplo. Entendeu? Exatamente. Então. Que está junto com os necromônios. Então é isso, então assim, de duas uma. Porém. Ou ele está lá fora fazendo isso. Sozinho e um dia vai aparecer ou vai enviar pra gente, ou a gente tem que arrumar alguém pra fazer. É isso, mas não sei se o Mario vai voltar a jogar. Eu também não. Então, essa questão offline que a gente acaba sentindo nesse dia. Não, então, pois é, eu por isso é que eu deixei o Serve Your Hunger lá e o Taeron saiu pra resolver os esquemas dele. Então tá, então deixa aqui em Lepidstadt, a gente tem que descobrir. É. Então os ossos estão com a gente também. Lembrando o seguinte, os ossos estão com vocês também. Lembrando o seguinte, que em Lepidstadt, o professor Lorimor pediu para vocês levarem o Serve Your Hunger, lá na primeira aventura, para o professor Kroll, Albertus Kroll, que foi o cara que treinou a Val, e que é um dos membros da Ordem Palatina. Sim. Né? E então o professor Albertus Kroll às vezes pode fazer esse ritual. Mas a gente também estava com vocês de ter essa árvore lá no meio da floresta. Isso é porque o seu mestre, o Auer, o seu mestre Auer, ele trabalhando com o professor Lorimor, ele descobriu que os necromonges estavam atrás desse livro, do Serve Your Hunger, que se eles caíssem, se esse livro caísse nas mãos dos necromonges, isso ia acelerar os planos, seja lá quais forem dos necromonges, né? Provavelmente alguma coisa relacionada com o necrotirano lá do passado, 400 anos atrás, dominou todo mundo. E então ele sugeriu para a destruição do tomo, do Serve Your Hunger. e a destruição dentro da grande árvore, jogar ele nas raízes da grande árvore que fica dentro lá da Shadowwood, né? Ele sugeriu isso. Vocês podem, vocês podem falar com o professor Alberto Kroll sobre isso também e ver qual que é a opinião do Alberto Kroll, porque tudo isso são opiniões de especialistas, né? Porque os necromantes vão acelerar os planos deles. Não, o livro é do capeta. Você esqueceu o mago tentando descobrir? Não, sim, mas tem coisa importante. E você que tinha que segurar a onda lá para o menino não ficou verde? Sim, mas tem alguma coisa importante no livro, entendeu? Ai, ai, que saudade do paladino. E a outra coisa, então só. Meu paladino é do demônio, velho. Vou quebrar. Não, não sou o Dinho. Só recordando então. Recordando então as motivações. Deixa só bater uma fotinha para registro. Aí, aí mete uma foto aqui. Então, só para recordar as motivações dos personagens. Então, October, ele descobriu que a sua amada, a Ergolina, ela que foi transformada em um monstro pelo Grigori, o cientista necromante anão negro, né, do Ergar. E ele descobriu que esse monstro está na região, inclusive atacou a Ergolina monstro, atacou a Val e a Tulissa, ou seja, ela está na região. E no final do episódio passado você descobriu que até mesmo o Gregory também está na área, né? Pela runa que você viu do Gregory em cima daquele taverneiro, né? Uhum. Você notou também que aquele taverneiro, ele tinha partes do seu corpo costuradas. Apesar de parecer vivo, ele era, na verdade, um morto-vivo, alguma coisa parecida, um golem, alguma coisa assim, bizarra, semelhante às criaturas costuradas que você viu na época da guerra contra os Caneca de Pedra, né? A Tulissa, quanto mais o tempo passa, mais a Tulissa começa a notar que aqueles eventos estranhos do passado com as criaturas do mar e um grande Deus maligno vindo do mar, se aproximando, pode ter alguma relação com os necromonges. Aquele seu amiguinho. Ele falou que os necromonges estão tentando contactar essa criatura, esse Deus. Né? E ao chegar o seu mestre, o... Como é que ele chama? Era o padre, não é? Não, deixa eu ver aqui. O seu mestre lá, que eu esqueci o nome. Aí ele disse isso pra você, né? E quando você chegou lá na cidade de Tamrivena, as velhinhas que eram devotas de Tia, elas estavam tendo o mesmo pesadelo com essas águas. Então, parece que essas criaturas do mar estão se aproximando. Estão se aproximando. Mas você não sabe ainda onde que elas vão chegar no reino de Ustalav, onde que elas vão entrar. Onde que elas vão aparecer. Elas apareceram aquela vez com você e depois elas sumiram. Sem dar mais explicações. Elas deram aquele ataque na sua vila e depois desapareceram sem dar mais explicações. A Val, ela, além de fazer parte da Ordem Palatina, né, ela também quer saber o destino da sua irmã. Uhum. A última informação que você teve é que o Ravir, que é o vampiro que transformou sua irmã, deve estar em Califas, que é a capital, né? E ao mesmo tempo você tem o juramento da Ordem Palatina. Então, como os necromantes são os inimigos e mataram o professor Lorimor e tal, então você está investigando os necromantes. A Dora tem o problema da licantropia dela, que é, talvez o professor Crowl pode te ajudar a evitar os ataques até a transformação final em lobisomem. Ela tem que ir lá buscar o lobisomem tal mato. E isso. E é, vingar dos necromonges que torturaram, arrancaram as pernas, o braço do mestre dela que a criou. Né? Então basicamente são essas as demotivations. Então vocês estão indo para a cidade com o Caleb na carruagem, né? E ele agradece, né, vocês, a ajuda, mas ele está muito cabisbaixo e tristonho, porque ele está pensando em Fredenstein. Fred, o monstro Fred, que foi capturado por aquelas criaturas, aqueles caras de hobbies estranhos, né? E várias cicatrizes nas mãos e braços. E desapareceu. E ele teme o destino que pode acontecer com o Fred, que é o monstro bonzinho. Né? O monstro bonzinho. Vocês querem perguntar alguma coisa pra ele antes de da próxima cena? A próxima cena é na cidade, chegando na cidade. Não, a gente já tinha conversa com ele da outra vez. Ele falou do. Ele contou um pouco do Fred, como que era. O Fred era muito inteligente, muito tosso, chamado. E tinha topado participar da ensinação toda pra ele ganhar dinheiro. E que ele não se lembrava de quem o tinha criado. É verdade. Não? Então vocês chegam na cidade de Lepidstadt, finalmente, depois de vários dias de viagem. Vocês chegam na cidade de Lepidstadt. Lepidstadt é uma... Lepidstadt é uma cidade de tamanho médio, de vários prédios e torres altas, né? Apesar de ser uma cidade pequena, ela é muito ela é bem aglomerada, tem vários rios que passam por dentro dela. E parece que nos últimos anos ela sofreu uma grande urbanização. Ela está crescendo bastante. E com esse crescimento surgem os problemas de uma cidade grande. Né? Uma cidade grande, assim como é quase na transição entre o período medieval e o período moderno. Como se fosse uma Paris dos anos 1300, por exemplo, né? Então, ela já está bastante, já tem vários prédios para todos os lados, muita sujeira. Existem várias indústrias na cidade. Quando vocês chegam, você sente o cheiro de fuligem no ar. Além de que nas ruas as multidões, o povo vai passando e você nota a presença pelos uniformes de vários estudantes andando para cima e para baixo. E isso é devido à grande universidade de Lepidstadt, que reúne várias faculdades do reino, né, fazendo a fama de Lepidstadt como um dos cérebros do reino, né, maior tradição. Além disso, ela tem uma grande indústria de têxtil na cidade e ferraria, alguns outros... algumas outras indústrias desse tipo, né, de materiais, de utensílios, cadeiras, mesas, né, tudo que envolve algum tipo de grau técnico maior se encontra em Lepidstadt. Então, uma cidade, você vê várias carroças andando para cima e para baixo, né, e vocês entram numa rua principal. O Caleb para a carruagem e diz que ele precisa entrar em contato com o burgomestre. O burgomestre é como se fosse o prefeito da cidade. Ele tem que entrar em contato com o burgomestre para eles conseguirem a licença para poder organizar o carnaval em uma das praças da cidade. A cidade tem várias praças, né? E uma das praças na cidade. Deixa eu ver aqui. Isso. Ah, tem uma peitia da cidade aqui. A cidade tem três praças circulares, né? E é, vocês entram pelo sul, atravessam, vocês entram pelo norte, quer dizer, atravessam o rio Lesser Moultrie River, né, que é um rio que tem lá. Fica pelo norte? É, pelo norte, por essa ponte aqui, ó. Não leiam os nomezinhos, vocês entram por aqui, ó. Eu sei, mas a estrada segue aqui em cima, segue aqui pra cima. A estrada segue aqui e entra por aqui, ó. Vai andando. Tá vendo? Não, porque tem um rio gigantesco por aqui, ó. Vocês estão vindo do sul, acompanhando o rio. Quando chega aqui em cima, entra aqui por cima. Não tem, porque tem montanha, tem coisas. Então, vocês vão entrando. É, o Caleb vai até a. Tá, sai da carroça, dos vagões, né? E vai até a prefeitura para pegar a licença para o show deles, para organizar os shows. Antes dele sair, ele vira para vocês e diz: meus caros, eu lamento repetir novamente, mas se vocês encontrarem, se vocês virem o Fred, por favor, me ajudem a encontrá-lo. Me ajudem a encontrá-lo, Fred Einstein. A gente vai deixar o Fred perdido. Beleza. Aí, depois que ele faz isso, sai ele e a mulher barbada lá para pegar a licença do prefeito e deixa vocês livres para explorar a cidade. E aí, o que vocês vão fazer? É, your move. O povo que é daqui, né? Vocês não são todos daqui? Eu não. Eu sou? A Val é? A Val, você cresceu em Lepidistade. Né? Ah, desde pequena. Você pode tentar ver. Meu primo era daqui. Os seus amigos da gangue de infância. Ah, entendi. Isso explica muita coisa. Eu não sou daqui, não. Ah, o Heinz vira pra vocês e fala assim: eu tenho que resolver algumas coisas. E ele sai tão pelas sombras e desaparece. Vai fazer coisa boa. Você não é daqui, não? Às vezes ele disse que tá a família dele. Eu sou da. Hã? Não, você é da. Da Vila dos Pescadores. Da Vila dos Pescadores. Todo lugar que tem água. Todo lugar tem água. Até aqui tem água. Ah, eu não imprimi a. De vir do mar, não é? Ah. Do mar? Não é do mar que vinha o bicho? É. Da... Não, mas aqui não é do mar. Lá não era mar, lá era rio. Anderson, vai lá, imprime o background dela. Da sessão. Não tinha. Da sessão passada. Foi, ué. A sessão do flashback. A sessão do flashback, o negócio é que vinha do rio aquelas algas, mas tava, vinha do mar, eram algas marinhas, isso. Mas estava saindo do rio. Não era isso? Não. Não. Era mar mesmo. Uhum. É mar mesmo. A sessão do. O flashback era mar. Você tá falando, o flashback dela era mar, ela morava numa ilha. Né? Tipo, você foi brincar com sua amiguinha, na praia, do mar. Na cidade, o problema é que lá não tinha água. Não tinha. O esquema dela é uma ilha lá, no, lá embaixo. Não, tem no flashback dela, ele vai trazer. Ué, mas não tem um mar aqui embaixo. É nesse mar aí. É. Califa. Não, Califas é. Então é. Também tem. É esse barbo. Não, Versex. Não, é uma ilha que fica lá embaixo. É uma ilha onde ninguém sabe onde que é. Onde Judas perdeu as mãos. Não, mas é na bacia da Baía de Avalon. Que bem. Não, ninguém se importa, né? Yes. Okay. É uma ilha no sul, Ilhas do Sul. Esquisito assim. Ele fala assim, Ilhas do Sul. Tá bem longe, cara. Tá bem longe. Só que tá em algum lugar nesse ponto. Então existem vários locais dentro da cidade, vocês podem andar. Tem a Tribunal de Lepidstadt, que está perto de onde vocês estão. Tem várias lojas de magia, de itens mágicos, tavernas. O monstro tá vindo pra cá. Tem algum sinal de alguma coisa? Que não, vocês levaram quase uma semana de viagem e não viram sinais. Se eles foram para Lippstadt, eles foram através da floresta mesmo, não através da estrada real até Lippstadt. A Val vai para uma taverna. Mas a cidade está ok, não tem nada acontecendo. Você quer ir na taverna do Hans? A taverna do unicórnio dourado? É. Não tem nada acontecendo na cidade. Tem nada acontecendo na cidade. Ok. Então a Val vai na taverna, você vai falar com o pessoal antes? É, fala assim, gente, eu vou na taverna, alguém quer? Taverna do Hans. Do Hans? Do Hans. O que você vai fazer lá? Encontrar o Hans, tomar uma cerveja. O Hans ficou em Ravengro. Então eu vou lá porque eu vou dar uma força pros negócios do Hans. É isso. Pra ver se tá tudo certo. É. O Hans ficou na outra cidade. Vou dar uma força pros negócios do Hans. Eu vou consumir no bar dele. E você vai junto com o October? É a franquia. Dele, é da franquia. Ah, tá. É. Tá querendo beber? É, uai. É isso. Então alguém vai comigo ou não? Dora, você não pode. Você é muito pirata. Eu não quero com você. Você fica aí com a sua... Eu não quero beber algum pouco. Eu não gosto de você. Pode ir, pode beber, faça o que você quiser. Quem mais que tá com a gente? Tem o October. October vai, o... deve querer ir lá, né? O que aconteceu com o personagem dele? O Reba foi resolver os problemas com o Sr. Chang da cidade. Eu vou com o October, não vou com você. October vai pra onde? Não sei, mas eu vou com ele. Então manda ele. Tá? Caveira. Então, Caveira. Ô, Anderson, pode vir. Não, então. É. Caveira. Dora, a educadora aí podia tomar, fazer alguma coisa, né? E tem a loja de magia, tá vendo o unicórnio dourado, e a Universidade de Lippstadt. Direto na universidade para resolver isso, né? Que horas que é no dia? Hã? Do dia? Ah, é uma... Vocês chegam na cidade tipo umas 7, 8 horas da manhã. Da manhã? É. Então, vamos direto. Vai querer beber? Vamos direto. É, uai. Então, vamos lá. Gente, vamos lá pra universidade, daqui a pouco eu vou pra lá. Eu preciso... Pode beber. Eu não aguento mais. Eu não aguento mais, Dora. Viajar tanto tempo com você falando. Sem parar. Eu preciso de um pouco de... Pode beber, pode ir lá beber. De cachaça. Dá a bebida para essas cabelinhas suas. Ah, é isso mesmo. Vai lá estudar, bem talvez você aprenda alguma coisa na universidade. Bem troca de roupa. Tá? Chega! Vamos. Então vai lá. Então você chegou lá na taverna. Né? A taverna tá aberta, servindo café da manhã para os seus clientes. É a taverna do unicórnio dourado. Taverna tem um unicórnio dourado na porta, pintado assim de madeira, né? Na parte da frente da taverna. E ela é toda decorada em tom de branco e dourado. Temas élficos. É branco, dourado, verde. Carinho. Então tem algumas folhas, né? A porta de entrada, ela parece ser um. Ela ramos tem um, de árvores. Ramos de árvores. Ela tem uma trepadeira cobrindo a parede da entrada, assim, toda da entrada. Tem vitrais. Tem vitrais. As janelas são assim. Isso. E a porta da entrada, assim, dos dois lados da porta, são dois cisnes que se beijam em cima. Porque tem colunas, a coluna da direita tem um guerreiro élfico com uma espada olhando para o horizonte, a coluna da esquerda tem uma guerreira élfica de trajes, assim, de um vestido belo, segurando uma rosa. Uma lira. Pois é, eu sei. Aí o Anderson perdeu, você mandou ele imprimir o background ali. Ah, é. Não, isso aqui é patuliça. Patuliça para ler, estudar. Aí. Surian é o nome do seu mestre. Do mestre. Onde que eu nasci? Depois você lê aí. Aí, ó. A gente tá indo pra universidade resolver os problemas. Mas a Val. A mulher tá com. Tá querendo beber, entendeu? Porque ela já tá de saco cheio da Dora, tá querendo beber pra dar uma anestesiada. A gente quer salvar o mundo. Mas, ó, mulher, a gente tem que ir lá na universidade, eu sei que conhece o homem. Depois a gente vai pra. Eu descubro onde é a taverna do meu primo. Que homem que é esse? Oi? O homem que te treinou, ué. A gente tá todo mundo. Professor Crowley. Ah, ele vai conversar com esse professor aí. Eu sei que conhece a universidade. Mas no caminho, o caminho é. A taverna fica no caminho. Então, 8 horas da manhã. A taverna fica no caminho pra universidade. Ué, que hora que esses meninos têm aula aqui? É de noite? 9 horas da manhã. 9 horas da manhã. São 8 horas, a gente tem uma hora de tomar um. Não, a gente vai conversar com a Luísa. Inclusive, se vocês estão. Aí de repente vocês escutam assim, ó. Esse é o barulho de 4 estômagos roncando ao mesmo tempo. Porque vocês não comeram. Lá no. O Caleb não fez café da manhã. Você já chegou na cidade. Meu primo. Eu tô tentando ir lá, adoro pirralho. Tá, ele vai lá e come lá, ué. Tá comigo, tá lá. Não tem a chave? É no caminho pra universidade. Ah, não acredito que essa menina vem também. Deixa as coisas lá e depois vai. Então vocês estão descendo, tá? Vocês estão aqui nessa praça central e descendo pro sul. A universidade fica aqui embaixo, a taverna do Hans fica aqui no meio do caminho. Vocês estão descendo. E vocês chegam na taverna, que eu já descrevi uma taverna em temas élficos, tá? A entrada são dois cisnes se beijando em cima. É, esse vai precisar da reforma. É tipo élfico de mau gosto, sacou? Porque se fosse feito por elfo, não ia ser assim. É a imaginação de um elfo, de um anão, do que é um elfo. Imagina aqueles quadros dos anos 80, sabe? Que tinha uma mulher e um beija-flor. Isso, exatamente. Eu vou querer um. Não, vocês entraram lá dentro? Então. Quando vocês entraram, vocês sentem o cheiro de diversos aromas. Um cheiro de aroma de rosas, framboesas, morangos, menta. Vários cheiros vão se confundindo. Vocês veem aqui as mesas todas decoradas, assim, de bem exagerada, parecendo de élfico. E que contrasta com a clientela. Que é bem podrona e sujona de trabalhadores das fábricas de utensílios domésticos que tem em Lepidstadt, né? O povo vai lá ainda? O povo vai lá. Nossa, e bebe por causa que... O preço é bom. Ah. E promotions. E você nota que eles estão comendo o café da manhã básico, né? É feito lá, o café da manhã é tipo um mingauzão assim, né? Com várias nozes em cima, não tem carne. O Hans sempre falava que a taverna dele não vendia carne. E tá lá comendo, eles estão comendo lá e você vê que eles comem assim, bem tosco, cai pedaço no chão. E você nota que o taverneiro olha com aquele olhar de nojo para a sua clientela. O taverneiro é um elfo alto. Um elfo alto, né? Totalmente careca, não sem cabelo, com as orelhas bem pontudas. Um elfo sem cabelo? E a sobrancelha esquerda dele fica perenamente levantada, com ar de escárnio. E a boca dele um pedacinho fino. Além dele, ele é o que está organizando as coisas. Além dele, um grupo de mulheres, assim, né, de os talaves servem, pegam as coisas, varrem o chão e vão tomando conta, vão coordenando as coisas na taverna. Esse elfo taverneiro, careca, alto, né, com aquele olhar assim de nojo, de o que estou fazendo aqui nesse lugar horrendo, ele está lá polindo, assim, ó, tentando limpar os copos, né, que estão lá no bar. Atrás dele, vocês veem uma coleção multicolorida de cervejas das mais diversas cores, que variam desde o amarelo até o preto, passando por todas as tonalidades do arco-íris. E assim, em ordem, assim. Assim atrás. E você sente um cheiro de cevada vindo da cozinha, onde mais e mais cerveja está sendo cozinhada e feita na parte de trás da taverna, né? Vocês entram assim. Aí, na medida que vocês entram, uma dessas wenches, né? Dessas servas, dessas mulheres lá, das garçonetes lá, chega pra vocês. Pois não, meus senhores? A gente quer uma mesa. Por favor, uma mesa? A gente chama o taverneiro. Sim, senhora, pode sentar aqui, pode sentar aqui. Eu reconheço alguém no bar? Eu reconheço alguém no bar? Rola um D6, rola dois D6. Tirar mais que 6, reconheceu. 6. 6. Tá, 6 ou mais, tá bom. Você reconheceu. Você reconheceu um antigo amigo seu de rua, que é o... Que beleza. Ixi, nada legal isso. É. Ó. Oh. Que é o... O, qual que é o nome dele? Um amigo seu, pivete de rua, que corria, quebrava a janela junto com você, que vocês eram pequenos. Ah, que coisa, né? Qual que é o nome dele? Ai. João. João. João é pé de feijão. João é o Snow. Pedregulho. João e Snow. Pedregulho? Patatinha. Patatinha. Batatinha? Batatinha é doido. Batatinha. Então... Batatinha. É... Miga, hoje eu acho que hoje é 10. É, renderou 10. É isso mesmo. Então, batatinha. Não, você acha que é 11 já. É 11 ou 10? A última foi 10. Não? Esse aí foi 9? Que eu imprimi? É 11 mesmo, errei. Hoje ainda terou 11. É isso mesmo. Então. O último estava completando a 10. Batatinha. Você olha, você vê que o Batatinha, ele tá bem assim, acabado pela vida, assim, e você nota a roupa dele toda suja. Suja de fuligem. De fuligem, né? Fuligem não, de terra. De terra. E ele tá com roupas de jardineiro. As roupas dele tá de jardineiro, ele tá comendo, já repetiu 3 do mingau dos elfos lá e tomando uma cerveja enorme, uma preta. Uma cerveja preta. Você nota que a galera só toma, a galera que tá lá só toma cervejas assim da marrom pra preta. Ah. Entendeu? Ninguém toma as outras, a amarela, as outras rosas, não. Só da roupa preta. Você nota também que a cerveja de cor preta é a mais parecida com a cerveja que o October leva na sua mochila monstro, né? Você vê que ele tá lá tomando assim, né? E tal, tá lá tomando, você reconhece ele, mas ele olha assim pra trás, assim, mas não te reconhece, tá lá comendo assim, solta uma rota. E nisso a garçonete serve pra vocês o mingauzão élfico lá, né? Você sente aquele cheiro de várias ervas e tudo. E chega e pergunta: e vocês vão querer algum tipo de cerveja? Nós temos cerveja de jasmim, cerveja de rosas, cerveja de cerejas, cervejas de menta, e vai falando vários tipos de cervejas diferentes, né? Infelizmente o nosso mestre cervejeiro não está presente, mas caso vocês queiram alguma explicação, nós temos o mestre Elandriel aqui, que pode explicar qualquer coisa para vocês, os sabores da cerveja. Se vocês quiserem também, nós temos aqui, vocês pagam uma peça de ouro e vocês podem fazer uma degustação e tomar quantas cervejas quiserem. Não, eu quero esse negócio aí, eu quero ver quais vão ficar no meu cardápio, quais vão embora. Vou fazer uma degustação. Ficar no seu cardápio? Como assim, senhor? Eu quero de rosa. É de rosas? Sim. Baixo do teor de álcool, porque é uma pirralha de adolescente. Uma pirralha adolescente? Eu sou mais velha de todo mundo aqui. Não, menos do que. Então, nós temos uma versão kids aqui da cerveja. Ah, tudo bem. Não quero, eu quero de rosa, não quero kids. É que este é de rosa, a rosa de kids. Pois é, a de kids é de quê? A de kids? Na de kids são as mesmas cervejas, mas com açúcar. Não, então não traz assim, pode trazer normal. Tá, ela vai lá, eles trazem lá uma de rosas pra você. Rosa. É com açúcar? Hã? É com açúcar? Não, eu trouxe a versão normal de rosas. E mais algum tipo de cerveja? Eu vou tomar a degustação, vou trazer todas. Todas? Oh. Aí ela vai lá pra dentro e quando ela fala da degustação, o Elandriel, né, que é o taverneiro, ele olha assim, levanta a outra sobrancelha dele, finalmente, muda. E chega assim. Eu achei que era uma só. Oh, meu senhor, eu gostaria de agradecer, tinha vários, muito tempo que ninguém fazia uma degustação aqui na minha taverna? Bom, vamos começar. Qual é o ar da sua graça? Meu nome é October. October? O senhor já deve ter recebido uma carta do meu primo. October. Que era o aí ele para, verdadeiro dono. Arregala o olho assim. Aí ele olha pra você, de cima e embaixo, vai escrutinando, olha o sapato, olha as manchas de comida, olha os pedaços de galinha presos na barba, olha assim. Mas como? Você é o primo do Hans? Sim, eu sou um anão. Não dá pra perceber. Aí ele olha assim. Preciso de provas. De que é um anão? De que é o quê? De provas que você é primo de Mestre Hans. Por que você é careca? Infelizmente, eu sofri uma maldição há muitos anos atrás. De quem? Uma maldição de um necromante desgraçado. Um anão das sombras horrível. O seu cabelo caiu? Sim. O meu cabelo caiu. Ele me torturou por várias noites. Isso. Mas já tem muito tempo. Você nunca mais encontrou ele? Não tem desejo de vingança? Não, eu abandonei esses sonhos desde que descobri os segredos da cerveja com o Mestre Hans. Abandonei esse meu desejo de vingança. Principalmente por causa da minha humilhação. Porque você não tinha cabelo? Não. Porque eu revelei para ele o segredo do Elixir Eterno dos Elfos. Sim, eu já fui um alquimista, mas agora isso ficou no passado, depois da desgraça de ter perdido o Elixir. Como você chama mesmo? Meu nome é Elandriel. O que esse Elixir faz? Esse Elixir é algo muito perigoso. É algo que nós alquimistas élficos desenvolvemos há muitos séculos atrás, mas que foi guardado como segredo, com segredo às sete chaves, entre os elfos de Cormantor. Esse Elixir é capaz de trazer de volta à vida um membro, uma parte do corpo que tenha morrido por causa de algum tipo de corte ou acidente. Isso era usado na época áurea dos elfos, antes do exílio, por exemplo, durante o combate, às vezes um guerreiro perdeu um tendão, perdeu muito sangue em um braço. Ao invés de amputar, com esse elixir, que é muito difícil de ser feito. Com esse elixir, que é muito difícil de ser feito. Pois, para fazer esse elixir é necessário o uso de uma alma. Nossa! Sim. Você precisa destruir uma alma para poder fazer esse elixir. Tudo mal esse elixir, hein? Sim. Você fazia isso? Sim. No nosso caso, era almas de elfos que se sacrificavam em prol... maior. Isso, elfos velhos e antigos sacrificavam sua alma para a produção desse elixir, que era usado apenas nos generais élficos. Era um anão cinzento isso? Fez isso com você? Sim. Ele atendia pelo nome de Grigório, por acaso? Ele olha assim pra você. Como você sabe disso? Isso tem muitos anos. Eu tenho uma história com ele também. Ah, quem não tem? Até agora, né? Daqui a pouco você vai acabar descobrindo alguma coisa. Mas estou em devaneios, assim. Não posso deixar que esta taverna tão bela, feita pelo Mestre Hans, fique nas suas mãos. A não ser que você realmente prove que você é primo de Mestre Hans. Tira minha caneca. Tá aí, ó. time da família, tá bom? Ele olha a caneca. Deve ter isso perdido em algum lugar aí na taverna. Ele olha a caneca. Você pode ter achado essa caneca por aí. Eu desafio você a um duelo de cervejas. Fala uma informação que só você. E não ligue para o meu corpício magricela. Eu sou um mestre cervejeiro. E se você é October, o October dito na carta de Hans, você também deve ser um mestre cervejeiro. Eu sou um mestre cervejeiro, só que eu faço cerveja, eu não faço essas coisas. Você também deve ter a habilidade do estômago de ferro infinito. Como não? Estômago de ferro infinito. Aceita? Apenas deixarei você. Quem vai ser juiz? Tomar conta desta obra-prima que é isso aqui. Eu. A gente precisa de juízes. Eu acredito que eu sei. Sim. Que é uma juíza justa e imparcial. Não, eu. Levando-se em conta minhas afiliações. As três garotas? Sim. Vocês terão que atestar o primeiro de nós que demonstrar que está bêbado perde o duelo das cervejas. Ah, cheguei a fazer cerveja. Eu também achei. Beleza, mais fácil ainda. É o estômago de ferro. A gente ia encher a cara e ia fazer uma cerveja. Não, então é boa. Essa é boa. Não, mas se eu encher a cara, pra mim tá bom. Bem, você não concorda com isso? Ah, você está com medo de eu vencer você no, na bebida? É, gente, você vai demorar pra fazer cerveja. Não! Vai só beber. Você falou aí sobre você fazer cervejas. Ah, vamos só beber. Depois a gente faz algo. Vocês podiam fazer um concurso de quem faz o melhor cerveja. Essa é só a primeira etapa do concurso. É. Não precisamos fazer cerveja. Todas essas cervejas que estão aqui em exibição foram feitas por mim. Sob a orientação de Hans. Todas as cervejas aqui. Você tem alguma cerveja, criatura? Minha ou do seu chefe? Tem as duas aqui, eu tiro a mão. Não, do meu chefe não pode, tem que ser sua. Eu só vou deixar você. Só vou deixar você administrar esta taverna, este meu filho, se você demonstrar que é melhor do que eu na fabricação de tavernas. De cervejas. Nada, não. Acho que não tem escolha. Tá bom. Você tem alguma perícia de fazer cerveja? Eu tenho, eu sou mestre cerveja. Não. Ah. Escolhe dessas suas que você trouxe aí a melhor e dê para as meninas beberem. Ah, sempre. Não, bebe. Você vai passar para mim. Eu vou pegar uma cerveja minha melhor. Nós vamos colocar em dois canecos. Vocês irão vestir a venda. E nós vamos ver qual que é a melhor cerveja. Você pode usar um ponto narrativo para ganhar na de cara. Ou então deixar a sorte determinar. Então você pode levantar o seu machado de duas mãos, botar na mesa e falar que é a caverna sua. Eu vou só gastar o ponto narrativo. Vai usar o ponto narrativo? Ah. Então narra o que é que aconteceu. Uai, ele tira da mochila as cervejas que ele tinha feito com o Hans lá em... Não sei se é onde está. Ravengro. Em Ravengro. Eles tinham chegado a fazer cervejas juntos para vender lá. É que a Val tava vendendo. É. Aí ele pega umas dois barrizinhos daquela cerveja, daquele lote. Aí eles fazem o teste com as meninas, né? E as meninas declaram que o melhor é a sua cerveja. O caso já até conhece. Ele já conhece muito bem. Nossa, quando ele descobre isso, ele. Ele prova também? É. Aí ele prova. Oh! Que coisa maravilhosa! Tons de limão! Tem a gotas do orvalho da manhã. E notas. E, espera, espera, agora está vindo outro gosto, outro gosto. Ó, chocolate! Notas chocolate! Agora tá vindo o final! O final! O final! Bacon! Esse é o toque pessoal do cervejeiro. Bacon no final da cerveja. Não podia ser o chocolate, não? Não, depois do chocolate. É. Misturado com as notas de chocolate, veio notas de bacon. Imagina um vinho de nota de bacon. Que massa, né? É? Bacon wine. Não, eu perdi. Isso não é minha cerveja. Minha cerveja, o final, tem um toque de terra. Uma dificuldade que eu tava querendo tirar, mas não consegui. E você termina com um toque de bacon. Não quero saber. Provavelmente envolve o sacrifício de um porco no final da fabricação da cerveja. Não, é só usar banho. Bem, October. Vejo que eu estava enganado. Eu julguei o livro pela capa e julguei errado. Cadê? Não tô vendo o livro que você jogou. Joguei o livro pela capa. Meu Deus. Então, aí ele chama. Eu sei. Imbecil. É desvantagem. Ele chama as garçonetes, apresenta as garçonetes pra você. Essa é Helga, Halga, Holga, Hilga e Ruga. Pra você, né? Lepido Stat. Halga, Helga, Hilga e Holga e Catarina. É, Catarina. Ele apresenta a elas assim: pois não. E ele vai mostrando lá a taverna e diz. Ele diz e pergunta do Hans. E o Hans, o que que aconteceu com o Hans? O Hans tá bem, ele tá tocando a outra taverna lá, nossa filial. Sim. E tá dando certo lá em Ravengro? Tá sim. Ele precisa de algum carregamento de malte? Não, que ele tenha me falado. Não me lembro. É o que ele escreveria quando precisasse. Ah, sim. Bem, então seja bem-vindo. Eu espero que você tenha gostado da nossa decoração que nós fizemos aqui. Eu sei que é um pouco diferente das tavernas que vocês têm lá, né? A gente vai precisar conversar disso mais depois, porque eu estou em missão com os meus colegas, meus amigos, e infelizmente também não poderei assumir de vez essa taverna, porque tem outros assuntos a tratar. Então você brigou antes de tudo pra falar que não. Não, eu sou o dono desse negócio, mas ele vai continuar administrando por mim. Eu vejo que você faz uma administração no nível do meu primo. Mas depois a gente começa. Você nota que a taverna tá meio vazia, assim, né? Aí ele fala assim: olha, eu já tem vários tempos que nós estamos tentando trazer o povo aqui para a taverna, mas eu não consigo. Não sei por quê. Eu trouxe harpa para cá. Um primo meu veio aqui, tocou harpa vários meses. Show ao vivo. Ninguém aparecia, quem vinha dormia, não pedia mais cerveja. Não sei mais o que eu faço nessa cidade. Enquanto a taverna ali na frente. Cacaúlio. É a taverna do Tosco. Do Tosco? Tosco. Taverna do Tosco Caolho. Tá sempre cheia todas as noites. Os estudantes de Lepidstadt vão lá, enchem a cara o tempo todo. Né? E, então, se você tiver alguma ideia. Tenho várias ideias. Bem, então aí vocês terminaram, vocês têm alguma pergunta pra ele? Você vai falar com o Batatinha? Vou falar com o Batatinha, eu dar um oi. Aí ele olha assim. Oi! Ai, meu Deus do céu! Ai, que Deus Pai! Ai, que meu isso? Querido tio, que é isso? Batatinha, você não tá Deus. Lembrado de mim? Não tá me reconhecendo? Hã? A Val! Você é Val? Aval. O que você tá fazendo? Toda vestida de couro, assim, esse couro preto. Tá parecendo uma coveira. É quase isso, Batatinha. Meu trabalho. Mas quanto tempo, Val? Você lembra a gente quebrando janela na rua? Lembro. Eu ainda consigo quebrar esses vidros muito bem. Oh! Você que ficava quebrando vidro na rua, é? Que bonito isso, hein? Val! E quem que é esta moça tão bela? Eu trouxe esse do coração de Você está sentado ali? O que, que é aquela moça tão bela com aquele cabelo meio juba, assim, grande? Ah, você gostou dela? Vou te apresentar. Vou apresentar os meus amigos. Oh, sim, sim. Aí ele vai assim, limpa assim a mão, que tá com aqueles macacão de jardineiro assim, né? O chapéu meio de palha assim. Olá, olá, pois não, pois não. Todos vocês são os amigos da Val. Val foi minha amiga há muito tempo, a gente roubou muita gente, quer dizer, a gente brincava muito na rua, né, Val? Não, a gente não é amigo dela, não. Somos sim. Tá? Essa pirralha aqui é a Dora. Oi, pois não. Oi. Tulissa. Oh, e aí fica todo vermelho assim. Ah, minha senhora. E October. Oi, não. Pois é, a gente voltou depois de muito tempo. Eu voltei depois de muito tempo. Ô, Val, e o que, que você está fazendo, Val? Andando por aí. Aventuras. Existem rumores. O pessoal falava aqui na cidade que você virou assim um caça-assombração, é verdade? É verdade. Oh, ai, meu Deus do céu. Ai, meu Deus do céu. Nossa Senhora. Mas... E você casou, Val? Não, eu não casei. E você, se casou? Eu casei, mas minha esposa faleceu algum tempo atrás. Ah, sinto muito. Sim. Mas se não fosse pelo meu trabalho de jardineiro na Universidade de Lippstadt, eu não sei o que seria de mim. Você trabalha lá na universidade? Sim, sim, trabalho lá já há vários anos lá na universidade. E o... como é que chama o cara? Aqui? Professor Kroll. E o professor Kroll? Ah, professor Kroll, um homem muito bom, muito bom. Ele me ajudou muito. Ele que me indicou o trabalho lá de jardineiro. Então ele continua trabalhando, pesquisando? Sim, sim. Ele é muito querido entre os alunos, né? Professor de alquimia. Pois é, a gente precisa falar com ele. E será que ele tá lá? Agora? Hoje? Sim, acho que sim. Pois não, eu mesmo já estava terminando o meu mingau e indo para a universidade para começar o meu batente. Ah, acho, podemos ir juntos então. Mas vão andando assim. Na rua. Tá bom, só preciso falar um negócio que ela andou antes da gente sair. Sim. Ah. Eu tava pensando no negócio, você tava falando da taverna, não tá vendendo direito. Sim. Meu primo me ensinou que eu tenho que entender as pessoas. E as pessoas são diferentes. Que bonito. Você pelo visto não gosta de colocar carne aqui, né? Pra vender pro povo. Ah! Eu sinto dó dos animaizinhos. Tá bom. Então eu. Eu não tenho coragem de abater nada. Tá bom, então não vai adiantar a gente tentar colocar carne, você não vai ficar curando nós de bater no coelhinho ou na galinha. Então é o seguinte, você falou que era alquimista, né? Sim. Tinha uma cidade aqui do lado, você tinha um negócio, um feitiço que era muito bom. Ah, é? É, e eu tenho um restinho aqui, ó, não sabe. Ó. Eles chamam isso aqui de bacon de milho. Bacon de milho? É, então descobre como é que faz isso, faz igual e a gente vai ficar rico aqui. Ele sentiu o cheiro assim. Uau! Uau! Ou tem gosto de bacon, mas não tem bacon. Por Corellian Laretian. Que trem doido demais esse negócio. Pois é, essa vai ser sua missão. A gente vai desenvolver isso pro nosso cardápio. Bacon de milho? É, vai ser a novidade da cidade. Que coisa interessante, eu nunca ouvi falar isso. A cidade inteira nisso. Pois eu também não. Então, olha, impressionante isso. Aí ele leva lá pra dentro. E à medida que ele vai levando pra dentro, você vê que o Elandriel pega o seu primeiro bacon de milho e come. Nossa! Você vê que ele para assim. Não. Fica só sentindo os gostos. As notas. Sal. Mais sal. Milho. Corante. Bacon. Sal, milho, bacon. E as coisas, os sabores vão se alternando em um loop infinito, que é o que vai endoidando o cara. Só um pouquinho. Meu saquinho tinha sobrado. Então ele leva lá pra dentro. Nossa, a próxima vez que encontra ele, tá todo junk assim. Ah! Nossa senhora! Troca na droga pra depistar. Vai virar o McDonald's do mundo medieval, né? Então, beleza. Aquela tabela requintada dos elfos, ananá, vai virar o McDonald's. Vira um troço só pra meter bacon de milho no povo, assim. Ok. Vocês vão andando, vocês chegam na Universidade de Lepidstadt, vocês passam pela praça, vocês já notam o Caleb organizando o circo, né, fazendo lá o circo e tal, a população, que é muito maior e bem mais variada, né, porque é uma cidade grande, já se aproximando lá do circo e tudo. O Caleb acena para vocês, adora a cena para ele e tal. E depois de um certo tempo, você chega na universidade. A universidade é enorme. São vários prédios interligados entre si, com muitas torres pontudas para o céu, né? E entrando aquele monte de aluno, tudo vestidinho, né? Tipo Harry Potter, assim. Entrando lá para dentro com seus hobbies, né? E tal. Esbarrando vocês, a grande maioria deles, bem nerdões, dá licença, e vai empurrando vocês assim, lá pra dentro, né? Tal. E tem um, magricela, com um oclão redondo, assim, que tropeça e cai em cima do October. Porque o October é anão, né? Cai em cima do October, derrubando os livros em cima do October, assim. Aí ele, ai, me desculpe. Ai. Sim, o moço, desculpe, começa a limpar assim você. Tá bom, menino, vai lá. Aí olha assim e passa. O Batatinha chega e olha, oh, o desejo da minha vida era ter estudado aqui, mas eu não sei contar nem 2 + 2. Comenta assim pra vocês. É 4. Aí vocês entram lá na Universidade de Lepidstadt. Né? Tem vários corredores compridos, né? Os alunos estão indo, entrando lá para as salas, né? E o Batatinha vira, ó, tá vendo aquele senhor ali cabeludo, com os cabelos, com os bigodes enormes e cabeleira de leão branca, viajando, indo para todos os lados, e tá com um fraque assim, um fraquezinho, e ele tem 2 óculos redondinhos presos na ponta, né? Aquele ali é o professor Alberto Scroll, né? A Val também conhece ele, né? Você, ele que me treinou, né? Ele que te treinou. Você assusta que o cabelo dele tá todo branco. Ele antes era rajado de preto, assim. Uhum. O cabelo dele é bem pra cima, bem juba. Não é tão juba quanto da Tulissa, mas é bem juba, assim. Entendeu? Eu pensei que cara dele, que é a gente de iniciador, como é que eu chamo? Aquele cara do Van Halen? Não, o King. O cabelão preto. Branco pra cima. É King, cara de volta pro futuro. Não é King alguma coisa? O negão que a gente tinha a luta de boxe americana. Sei. Ele tem cabelo assim, mas branco. É. Não, é. É rajado, assim, tipo do preto pro branco, assim, mas é todo assim. Ele é negão, o cabelo branco. Mas esse cara parece aquele cara, o professor do De Volta pro Futuro. Fica mais fácil de imaginar. Ele tem aquele cabelo assim, pra cima, né? Só que ele é careca na frente. Sai daqui da frente e vai. Tipo uma tocha mesmo, tipo esse cabelão. Pra todos os lados, assim. Aí ele tá assim: vamos entrando, pessoal! Vamos entrando! Anda logo! Põe Dexter! O mesmo que derrubou os negócios assim. Atrasado de novo! Que absurdo! Isso! Pode entrar! Vou transformar seu pé em chumbo hoje! Entra aí dentro! E aí ele tá meio. Vai fechando a porta assim. Ele nota vocês no corredores. No corredor, né? Aí ele olha. Val! Val! Aí ele entra lá dentro, assim, rapidinho. E aí você escuta ele falando: põe Dexter! Comece a lição aí com o pessoal aí hoje. Aí ele fecha a porta e chega, assim, levantando aquele hobby dele, né? A sainha da hobby dele. Val! Professor, quanto tempo! Oh, Val! Oh, puxa vida! Quanto tempo! E aí, Val? Você conseguiu falar com o professor Lorimor? Consegui. Conseguiu? Não. Morreu. Morreu. Morte, não fala. Você conseguiu encontrar com ele? Ele me enviou uma mensagem que tinha algo muito importante para falar. Foi por isso que eu mandei você para lá. Pois é, não, não deu, ele não me falou nada, não. Não? O negócio do telhado. O que aconteceu com o professor? Aconteceu um acidente. Aconteceu uma tragédia. Uma catástrofe. Oh! É mesmo? É. Ah! Eu imaginava que era uma mentira. Eu também recebi o convite para o funeral dele, mas eu achei que era alguma coisa. Mas, Val, nós temos que falar em particular. Quem são essas pessoas? Essas pessoas... A gente tem viajado juntos. Mas eles... Eles sabem de tudo. Val! Eles sabem de tudo. A gente sabe de tudo. É isso aí. Tudo o quê? Acho melhor não falarmos aqui agora. Quando vocês olham para o lado, na janela da sala, tá todos os estudantes olhando para fora, não olhando para vocês. Todo mundo lá para dentro. Vai para dentro. Põe Dexter. Controle essa sala, Poindexter. Você é o meu aprendiz ou não? Aí o Poindexter, oh, sim senhor, meu senhor. E entra lá pra dentro. Aí ele vira assim, venham para o meu gabinete. Vocês andam pelos corredores da universidade. Vocês notam assim vários quadros, né, com os outros professores da cidade. Né? E você nota que por todos os lados da universidade vocês veem um brasão. Com uma espada e uma estrela no fundo, né? Vários locais têm esse brasão nas colunas, assim, né? Se alguém tem história, alguma coisa assim... Eu tenho um. Quem tem um de história, quem tiver história... Rola um D2, D6? Isso. Religião. Não, deu. Conselho já é o suficiente. É só tendo, só ter de história. Você sabe que esse era um antigo símbolo da Cruzada da Luz, que foi a união dos elfos, anões e o povo de Ustalav, que tirou o Necrotirano do poder. Uhum. Né? Então existe uma ligação entre a Universidade de Lepidstadt e a antiga Cruzada da Luz, mais de 4 séculos atrás. Vocês chegam no gabinete dele. Vocês entram e quase tropeçam um monte de tubo de ensaio. É uma sala até relativamente grande, né, do tamanho de uma casa humilde, porém está entupida de material de alquimia, desenhos, coisas presas na parede, livros para todos os lados, né? E uma pilha de papel para todo lado, vidros com vários tipos de líquido, coisas pingando, um pequeno laboratório num canto que está em funcionamento, assim, e um gabinete onde ele escreve no meio de pilhas e mais pilhas de papel, né, de papéis com várias anotações mais bizarras do que a outra, desenhos, pentagramas e o diabo a quatro. Aí ele fala assim, olha, se desculpem hoje a bagunça, mas é porque é difícil de eu manter uma empregada aqui, uma faxineira aqui, é muito difícil. Por que será? Bem, a última quase explodiu o meu... quase explodiu o meu escritório. Ela acabou limpando um frasco que estava cheio de um líquido invisível explosivo. Que ótimo! E ela achou que estava vazio, passou o pano lá e explodiu tudo, né? Felizmente, era uma explosão apenas sonora, porém ela ficou surda. E depois disso, mesmo depois que ela recuperou a audição, eu não consigo mais arrumar nenhuma faxineira aqui, então fica desse jeito mesmo. Mas eu gosto dessa minha bagunça, por favor. Então, se vocês puderem, vão se organizando aí. Né? Mas, Val, então o professor Lorimar morreu mesmo? Isso, ele morreu. De morte matada. Mas, e quem fez isso? Os necromônios? Necromônios. Então, Val, você revelou pra ele sobre a Ordem Palatina? Olha aqui, ó. Vou mostrar pra ele. Olha aqui, ó. Ó, ó. Mas isso é do Mestre Awar? É, papai. Mas ele está em Shadowwood? Ele estava. Ele estava em Shadowwood? Ele estava. E ele passou o amuleto da Ordem Palatina para uma criança? Era uma elfa. Ah. Então ela... Ah. Bem, Mestre Awar deve tê-la preparado muito para assumir essa responsabilidade. Não, ela é uma criança. Ele preparou bastante, tá? Tá bom. Ele preparou bastante, não o bastante. O bastante. Espera um pouco. Espera um pouco. O suficiente. Aí você vê que ele regula o óculos dele assim. Quando ele regula o óculos dele pra cá, o óculos dele fica meio laranja. Fica laranja. Tchuf. A lente muda de cor. Assim. Aí ele vira de novo, fica meio azulado. Aí ele olha assim. É, é. Espera um pouquinho, deixa eu só fazer um teste. Aí ele abre assim uma caixa que ele tem lá. Lá da caixa ele tira uma pedra meio esbranquiçada, né? A pedra tem um brilho meio suave. Na hora que ele tira a pedra, o olho da Dora fica vermelho na hora e você começa a ficar muito irritada. Nossa. E começa a sair um pelo dela, assim. Ai, que isso? Que isso? Que é isso? A pedra do cara. Que é isso? É. Rola 2d6, 2d6 mais sabedoria, pra ver se você consegue controlar. Tá, eu não sabia. 6 ou mais, você controlou. Ah, tá, não, tranquilo. Controlei. Controlou? Então, beleza. Aí. Aí ele, nossa, ele fecha na hora. Aí isso aí passa. Pois é, a gente veio pedir sua ajuda. E essa era outra coisa. Ela está com licantropia? Sim. É, o mas mestre. Ainda não é o mestre fez essa tatuagem aqui pra segurar, entendeu? Nossa! Ela tá falhando. E a gente tava indo pra floresta pra matar o bicho que me passou isso. Aí na hora que você fala que ela tem licantropia, você vê que ele dá uns dois passos assim pra trás dela, assim. Bem, vocês, o mestre Awar indicou pra vocês que vocês têm que ter certo cuidado com ela, né? Aí, se ela arranhar um de vocês, ela passa a ganhar a licantropia pra vocês. Tipo, uma jaula, uma coisa assim, né? Arranhar, sabia? Manter isolada. Arranhar. Se ela arranhar vocês, ela passa a licantropia pra vocês. Sim, a gente tá sabendo, ela é bem responsável quanto a isso. Né, Dora? Ó. Só com seus amigos. E. É bom que todo mundo aqui é amigo. E tem que tomar muito cuidado. É. Ela matou alguém depois que ela adquiriu a licantropia? Ela matou alguém? De qualquer modo, de qualquer meio, usando armas ou não. Porque se ela matou alguém, a licantropia fica permanente. Já matou bicho, monstro. Não, monstro não tem problema. Tem que ser um humano ou um ser consciente. Acho que não. Então vocês têm que tomar cuidado, porque se ela ferir alguém de morte, a licantropia dela fica permanente. Mesmo se ela usar os matos dela? Mesmo se ela usar os matos dela. É parte da maldição. Você entendeu o que eu tava falando? Não. Matos? Não, aí tudo bem. Matos? Ah, mas ele tem um negocinho dela. Ele viu que você tem poderes elementais. Entendi. Mesmo ela usando os poderes elementais. Eu tava talvez com a Katia. Altamente então, deixa eu dar. Mas eu não quero matar ninguém, só o lobisomem que me passou isso. Voltando. Tiozinho. Sim. Os necromondes estão com o fantasma do Sr. Halkran. Halkran. Yes, Halkran. A gente tinha um outro amigo nosso que foi embora por motivos pessoais. Ele tinha um livro aqui que tá com a gente, que é um livro também especial, que o senhor vai ver daqui a pouquinho. E ele estava tentando achar, por esse livro, um feitiço para encontrar esse fantasma. Então a gente precisa saber se o senhor consegue fazer isso pra gente. E depois disso, o que o senhor acha melhor fazer com esse livro aqui? É, sim, eu já ouvi falar desse feitiço. O feitiço da busca da alma. É feito com os ossos. Mas às vezes demora. Demora um tempo. Mas é que a gente tem esse livro aqui que deve ajudar, entendeu? Qual livro? Qual livro? É um livro. Vocês estão ajudando. Eu estava pesquisando dele. É, tá. A gente tem esse livro aqui, mas ele é meio perigoso. O mestre Hawker me falou que pra fazer alguma coisa. O mestre Aura me falou pra fazer um negócio com esse livro. Mas ele queria destruir esse livro. Ele falou que esse livro é muito do mal. Ele chama Serve Your Hunger. Um dos tomos malditos do Necrotirano. Então, ele tá com a gente. Vocês estão com ele? Sim. Nossa, esse livro é muito perigoso. Esse livro, ele estava aqui na Universidade de Lepidstadt. Ele estava? Acesso aos alunos? Não, ele estava na nossa área proibida, na nossa área restrita. E ele foi roubado há mais de 20 anos atrás. Que coisa, né? Mas então vocês conseguiram ele novamente? Sim. Mas agora, além desse ritual que a gente precisa fazer, a gente precisa dar um fim nele. Dar um fim no... Eu acho que tem que fazer o que o mestre Aura mandou fazer. Bem, eu concordo. Concordo também. Se este livro cair nas mãos dos necromonges, ninguém sabe o que eles podem fazer. Provavelmente deve acelerar. Eles devem estar querendo trazer o necrotirano de volta. E o problema é que, agora que vocês falaram isso, várias coisas se encaixaram. Várias coisas se encaixaram. Tipo o quê? A universidade, a nossa universidade foi invadida por uma criatura enorme há uns 3 dias atrás. Sim, a milícia de Lepidstadt está atrás dessa criatura. Nos últimos tempos, uma criatura enorme tem atacado várias vilas dessa região. É, então. E essa criatura, ela captura pessoas. É, os cadáveres que são encontrados, essas pessoas que são capturadas, são levadas para essas criaturas, mais tarde se encontram os cadáveres dela mutilados. Mas o que eu mais temo não é isso. O que eu temo é o que eles roubaram aqui da universidade. A gente disse para a juíza Daramid, que é a maior autoridade da lei de Lepidstadt, nós dissemos a ela que foram alguns tomos valiosos, mas na verdade não foi. Foi uma caixa de ferro que é guardada aqui desde a época da Cruzada da Luz. O que tinha nas caixas de ferro? A cabeça do Necrotirano. Por que guarda essas coisas, né? Por que não destrói? Aventura. É, tudo é. Tô com isso. Não tinha propósito, né? Isso tem quantos dias? 3? Isso tem uns 3 dias atrás. Então, os necromonges já estão com o anão. A gente encontrou um monte desse. Que tá sendo, foi feito por esse anão cinzento aí. Mas tem um outro monstro que é bonzinho, que é um amigo nosso. Monstro bonzinho? É. Como assim? Ele... Fred? Esse anão, ele faz monstro de coisa de corpo morto. Ele junta tudo e faz monstro. E controla assim. Mas aí, esse Fred não funcionou. Ele não conseguiu controlar. E o Fred saiu e foi viver a vida bonzinha. Era feliz e saltitante. Mas aí o anão voltou e continuou controlando ele. Mas ele é bom vídeo. Esse anão? Que anão que é esse? É o amigo dele. Ele chama de Grigori. Grigori? É. Professor Grigori? Professor Grigori? Ele tá aqui? Ele apareceu aqui há alguns anos atrás e demonstrou grande habilidade. Era um anão, assim como você. Não. Um anão do escudo. Não era um anão do escudo. Mas ele era, ele tinha uma aparência, tinha barba vermelha, pele clara. Eu acho que alguém foi enganado. Sério, vocês estão na Universidade de Magia e nunca viu que ele deve estar usando um colar de, sei lá, mudar a cara dele? Bem... Não tem isso? Tem. Eles... Ele... Fala comigo, tem esse negócio de mudar a aparência. Bem, eu notava algumas cicatrizes no pescoço dele e no braço dele algumas vezes, mas achei que era algum acidente que ele tinha tido. Ele era professor de quê? De alquimia? Ele era professor de alquimia. Era um dos que dava aula aqui. Inclusive, eu hoje tive que voltar da minha aposentadoria para dar aula no lugar dele. Ele saiu de repente ou... Bem, alguns alunos foram atacados por alguns experimentos que ele estava realizando. Aqui nas nossas aulas de alquimia, trabalhamos apenas com poções e transmutações. E ele estava criando homúnculos, usando de alquimia e partes de animais. E depois de um incidente com que vários alunos foram hospitalizados por causa de uma mistura de rãs, galinhas e cachorros que ele fez, e a gente achou melhor expulsá-lo da universidade. Depois desse dia, nunca mais o vimos. Mas ele nunca me pareceu uma pessoa má. Mas ele é. E a gente acabou de descobrir que ele está com a posse da fórmula do elixir da vida élfico. O elixir da vida élfico? Mas nenhum elfo. O elixir da vida eterna. Isso. Mas nenhum elfo de Cormantor iria passar isso. O coitadinho que foi torturado passou. Você conhece o do bar ali do Hans? Como é que chama o Bardo? O Unicórnio Donado. Unicórnio Donado, Elandiel. Elandiel. Elandiel? Elandiel? Elandriel. Não, Elandiel mesmo. É? Elandiel. Driel, então fica Driel. Elandriel. Você frequenta o Unicórnio Dourado? Sim, eu vou lá de vez em quando. Eu gosto do ambiente lá, mas eu estou sempre estudando muito. Mas o Elandriel, um alquimista, ele é apenas um mestre cervejeiro? Não. Bom. E eu sou apenas uma menina. Mas eu sou apenas um ano. Mas eu frequento lá há vários anos. Inclusive, sou um grande amigo do Hans. Inclusive, sou um grande amigo do Hans, frequento lá vários anos e Elandriel nunca me disse isso. Ele é muito reservado. A gente tem coisas em comum. Mas é um segredo que ele só revelou agora devido às ocorrências atuais, andamento das coisas. Mas, então nós estamos procurando essa criatura. A juíza Daramide quer executar a criatura imediatamente. A criatura boazinha, o problema é o anão, Begônio. Não, a criatura está atacando a universidade, é isso? Sim. A criatura. Uma criatura entrou na universidade, uma criatura enorme, destruiu a sala. Venham comigo para vocês verem. Pode ser. Ele leva vocês. Ele abre assim uma porta secreta atrás. Ele matou? Matou pessoas? Ele matou alguns dos guardas que guardavam a nossa área restrita. Ele entrou lá, matou dois guardas e roubou. Tem alguma descrição dessa criatura? Bem, infelizmente não temos nenhuma descrição. Dizem que ela tem uns 3 metros de altura. É bem grande. É bem grande. Mas não tem nada. Não tem nome, não. Não, é um bichinho. Começa na época. Mas em relação ao Sirva, sua fome, vocês têm que destruir este tomo. Este tomo é muito, muito perigoso. Existem rumores que ele serve para trazer um antigo deus dos oceanos. Ele serviria para invocar um antigo deus dos oceanos. Além de outros segredos necromânticos sobre trazer mortos à vida e outras coisas assim. Ok. Okay, e o deus chamado Dagon, eu acho. Que é o nome dele. Essa é a informação nova aí do Silver Hunt. Esse livro também ensina a mandar ele de volta para as profundezas? Sim. Bem, ele também ensina a mandar de volta para as profundezas. Mas você deve ter que arriscar a sua sanidade ao lê-lo. Quanto à sua licantropia, Dora, mesmo sem você me perguntar, vou te dizer o que você vai fazer. E esse é o próximo tema. Você apenas vai se livrar dessa licantropia matando o lobisomem que causou essa licantropia. Mas cuidado. Mas cuidado. Um lobisomem pode ativar a sua licantropia. Como? Se você estiver lutando com um lobisomem, só a presença de outro lobisomem pode fazer o seu sangue esquentar e a fera que está aguardando dentro de você vir à tona. Mas eu que tenho que matar o bicho. Sim. Ela que tem que matar, ou a gente tem que matar, ele tem que morrer. Se ela morrer, que tem que dar o último golpe. Uau, que mata a criatura. É lógico, e ele que mataram, ele que matou. Porque se a pais, gente não tivesse perguntado, qualquer um podia matar. Não, eu queria matar ele, ele que matou meus pais. Se outra pessoa matar, a licantropia dela fica permanente. Claro. Entendeu? Uhum. Inclusive eu vou lá de cozinha se precisar. Não, mas não consegue. É, e tem alguma arma boa assim pra matar um lobisomem? Sim. Eu sei matar. Bate até para de se mexer. Mas às vezes tem um negócio que você bate que ele para de se mexer mais rápido, né, Dora? Bem, as lendas dizem que os lobisomens sofrem muito dano com armas de prata. Eu, se eu fosse vocês, aproveitava que vocês estão em Epidstat, que nós temos uma grande indústria de metal aqui, incipiente, mas com artesãos bem habilitados, às vezes vocês podem levar algumas armas. É um negócio que você coloca as coisas dentro, né? Esse é. Tá. Você acha que não vai ter nenhum caso de virar assim, sem querer? Se encontrar algum... É possível, se você ficar irritada, é possível que isso aconteça. Viu? Tem alguma coisa que o senhor tenha que pode me ajudar para eu conseguir não ficar? Sim, te darei um. Pomada. Sim. Te darei uma poção aqui. Aí ele abre, pega lá uma poção meio dourada, assim. Ele passa a poção pra você e diz: se dê essa poção pra algum dos seus amigos, se você estiver virando lobisomem e os outros correrem perigo, porque você, como lobisomem, você ataca o primeiro que você vê pela frente, mata, come e chupa os lambos beiço. E se você não matar, a outra pessoa ganha licantropia, dois lobisomens. Bonito! E aí vai. Né? Obrigada, vou guardar. Caso ele tenha, jogue isso nele. Jogue nele. Ela. Jogue nela. Borrife nela. É uma loção. É quase uma pomada. Isso. Precisa uma pomada, né? Pomada não. Hã? Não, pomada dá trabalho. Não, você joga a poção assim, aí ela transforma. Só que, cuidado, terá apenas uma quantidade. Eu não tenho muito disso. Isso também funciona em lobisomens normais. Se você jogar, ele vira humano na hora. Ok. Tá? Obrigado. Ele passa isso pra vocês. Mas tem muito lobisomem por aqui? Hã? Aqui não, mas em Shadowwood sim. Na floresta de Shadowwood. Não é fácil. Escutei alguém perguntando sobre os vampiros de Califas? Sim. Gostaríamos de saber sobre. O que tem a ver com vampiro? Também sei não. Calma, gente. Calma, esse assunto é meu. Como é que chama o carinha lá? Javier. Tá Califas da cidade, né? É o condado. Sim, Madeleine, eu sei. Eu vivenciei esse drama com você, você crescendo e chorando pela sua irmã Madeleine. O Javier tá lá em Califas? Tenho suspeita que ele está lá, mas eu tenho boas notícias, não sei se é boas ou más. Parece que está havendo uma guerra entre os clãs de vampiros de Califas. Talvez seja uma oportunidade de descobrir onde está a Ravir. O que eu faço com ele? Me manda aí. O que eu faço? Você tem que matá-lo para libertar a sua irmã da maldição do vampiro. Todo mundo tem maldição. Escutei alguém perguntando sobre necromonges? Sim. Ué, a gente já perguntou, já falou que ele sobre necromonges. É, do roubo da cabeça do Tineco tirando, né? Beleza. Do roubo da cabeça. Mais outros tópicos. Ele vai fazer, não vai fazer pra gente o... Quanto tempo você acha que demora pra fazer esse ritual de detectar o fantasma? Eu vou precisar de uma semana. Nossa senhora. Uma semana? Uma semana. Ué, é o tempo que a gente tem pra ir na floresta e matar o lobisomem. Ô, Newton, offline aqui. Offline? É, offline. O negócio do meu flashback não era que... O bicho tinha sido summonado totalmente... Não, ele tava vindo. Ele tava vindo, era só um. Ele tava vindo, aquela ali era só uma preparação. Só uma preparação. Aquela era uma preparação. Não, é só uma preparação. Não, não, não, não. É só você avisando que outro vai chegar. Ok. Ok. Tem outras formas do monstro vir? O que da invocação que tá no livro não é a única forma dele. Não, não é a única forma, é a forma mais rápida. Mas existem outras formas. Okay. Agora, quem que queria trazer esse bicho pra cá? Aí é os mistérios. Quem gostaria? Quem iria se beneficiar? Eu não sei, já tem tanta coisa acontecendo, eu não sei. Bem, você pergunta pro professor? Claro. O professor fala assim, olha... Pelo visto, os necromonges estão tentando trazer o necrotirano de volta à vida. Sim. Uhum. Talvez o poder necessário para trazer o Neco tirando de volta à vida é o poder de um deus. Talvez. Ou talvez o plano deles é outro. Eles podem estar querendo que Dagon se torne o Neco tirano. Em troca de alguma coisa que Dagon vai dar para eles. Agora, algo me diz que isso tem alguma coisa a ver com a disputa do trono que está acontecendo em Califas. Ok, ok. E a disputa, quem está disputando? Quem está disputando? Vampiros. Vampiros, lobisomens. É o rei, é o... É... Ah, eu tinha que ter o troço, né? Deixa eu ver aqui. O príncipe Aduard Ordante III, ele é o príncipe regente de Ustalave, porque o irmão dele morreu e o único herdeiro do irmão dele é o filho da concubina. Como é que o da Combina chama? Ah, tá lá no... no... Depois ah, eu não... Ah, é, depois... da concubina. É, o filho da concubina é que tá. Tá, tá lá na... É o que eu não trouxe aqui hoje. Mais de uma vez. Não, eu ouvi essa parte. Deixa eu pegar aqui. Ah, tá ouvindo. Deixa eu ouvir. E a concubina, que eu esqueci o nome dela. A concubina está disputando o trono, está desafiando o príncipe Anduart. Uhum. Em relação ao trono, o príncipe Anduart diz que o filho da concubina não é o herdeiro do trono. Porém, os palatinatos, que são os condados do reino de Ustalave, ainda estão divididos nesse ponto. Então uma parte dos condados apoia a concubina, outra parte dos condados apoia o príncipe. Situação no momento está uma situação de tensão, mas a concubina, a última notícia que teve é que a concubina está presa em sua mansão e não pode sair junto com seu filho da cidade. Tá? O príncipe disse que fez isso para a proteção dela. Para seu próprio bem. Então eu acho que esses problemas da sucessão estão acontecendo. Talvez os necromantes tenham algum tipo de envolvimento nisso, mas até agora nós não sabemos. Talipas. Talipas é aqui embaixo. Onde que a gente está? Lá aqui, sim. E onde que é Shadowwood? Aqui do lado. Shudderwood. Yes. Eu também quis chamar de Shudderwood, até ouvi o negócio. Mas os dias vão passando e o príncipe está perdendo o apoio dos palatinatos devido às alianças que a concubina do rei fez. Ela, concubina do rei, apesar de concubina, é uma mulher muito rica, dona da maior frota de navios mercantes dos mares do sul. E de quem você gosta mais? Como na nossa academia, nós não nos envolvemos nem política. Porém, se o príncipe Adrua III vencer essa disputa, para nós é melhor. Por quê? Porque a concubina, ela não gosta muito da universidade. Ela quer o mais desenvolvimento da parte mercantil do reino. E menos dinheiro para nós, para sustentar a universidade de Bidistad, irá vir. Bom, então a gente vai deixar os ossos aí. Ele fica fazendo, desenvolvendo o feitiço. E a gente vai pra floresta. Mas a floresta tem essa da árvore, a gente tá aqui também. Também. Se for vontade da galera, a gente também. Bem, a universidade, ela fica no sul. Cadê o mapa aqui? A universidade fica no sul. No sul da cidade. Eu acho fantástico como é que os trem desaparecem. Por isso que eu gosto de improvisar mesmo. Então, a universidade fica no sul. O mapa tá por aí. Mas também tava no sul mesmo. A universidade fica no sul. E da universidade tem uma ruazinha que chega na morada da cidade, onde vocês podem sair da cidade. Tá? O professor, ele deixa vocês lá e deseja sorte para vocês, né? Pois é, aí tá. Ele vai ficar com o livro para fazer esse feitiço ou não? Não, ele falou que vai fazer o feitiço, ele fica com o livro. Ah, ele fica com o livro? Isso. Então, livro do mal? Falou. Ele não vai ficar tentado, não? Era só um negócio? Não é, cara. Ele... O livro. Não, ele pegou o livro. Ficou com o livro. Não, mas ele sabe que o livro. Que o... Sabe, né? O livro é do mal. Ele falou, já estudou esse livro. Esse livro já estava na universidade há anos. Esse livro já estava na universidade há anos. Pois é, mas ele tenta as pessoas. Ele, não, pode deixar, que... pode deixar que eu aguento. Eu já tenho experiência. Eu acho. O Luther é ótimo. Cara. Vou tentar aqui. O Luther é ótimo, só pra dar merda. Aí a gente vai entregar o livro pra ele. O vilão vai vir aqui, vai pegar o livro. Vamos ficar sem nada. Não quer entregar esse livro pra ele, não. Maravilha, cara. Aí. Vocês querem ou não querem entregar o livro? A gente vai ter que só fazer o ritual, velho. Não é melhor destruir, não, esse livro? Como que a gente vai achar o Necromonge? Como que a gente vai achar o Necromonge? Não tinha que jogar o livro na mais árvore? Depois que a gente achar. Depois de fazer o ritual. O ritual ia ser feito ao longo do caminho. Até o mago virar uma menininha e sair correndo. Virar uma menininha. Entendeu? Então, vocês estão saindo da cidade? Calma, que a gente está na pausada. Da cidade? Pra gente curar, vamos morar. Pra gente gente vai na floresta matar o lobisomem. Matar o lobisomem. Direto. A gente tá semana. A gente não sabe o que vai fazer aqui. Pois é, você não sabe. Tá, a gente sei, inventou comprar as armas. A gente ia comprar a arma, ia fazer outras coisas assim, entendeu? Ah, isso tem que ser feito mesmo, tem que comprar os freios de prata. Então, vamos lá comprar os freios de prata. Eu quero que ele abra o livro da minha frente. Não, mas você quer e aí você vai comandar o cérebro dele? Professor, eu acho que seria mais prudente se você abrisse o livro comigo aqui, porque eu ajudava nosso colega quando ele se sentia impelido. Então, a ajuda a começar a fazer o ritual e nós vamos comprar as armas pra depois ir pra floresta. Mas eu preciso de arma também, eu quero duas ataques. Beleza. A gente compra, você fica aí. Não. Minha cara, não se preocupe aqui. Nós temos duas mesas consagradas aqui, uma por Lathander, outra por Tia nós não temos não, mas nós temos por Lathander, onde a influência desse livro é bem menor. Você pode vir comigo e ver se está tudo dentro dos conformes? Quer lá checar? Quer fazer uma vistoria? Não, eu confio. Ok. Caiu pra cima com a dele. Mas aqui tá muito fácil, entendeu? Tem que dar uma olhadinha maior assim, pra aventura. Aí vocês saíram da universidade, subiram pra dentro da cidade ou desceram pro mato? Foram pra cidade. Foram pra cidade. É. Vamos comprar armas. Armas de prata. Tá ok. Então, vocês compram as armas de prata. Não vai acontecer nada. Então vamos dizer, vocês foram lá no ferreiro, compraram as armas de prata e então vocês têm uma versão das armas normais que vocês têm uma versão de prata, tá? Eu quero a minha mágica. Agora você tem. Então tá, então deixa eu passar bonitinho aqui, umas armas bonitinhas, só um segundinho. Pegar a armétia. É uma mágica, só tem uma espada fantasma. Eu tenho trocentas armas que eu botei aqui. Deixa eu ver aqui. Armas. Tá no 46. Isso. Então, martelo, você quer o quê? A Tulissa. Eu quero machado. Machado? O que é a adaga? Tulissa quer a adaga. Tá na cozinha. Quanto vocês estão de dinheiro? Como é que tá o dinheiro aí? Não, a gente tinha 600 pés de ouro cada um. É. 600 pés de ouro? 600 ou 60? 600. Entre peças e joias e afins. Tá. Então, machado de guerra? É. Tá. Que é um machado de guerra bom? Uhum. É, 100 pés de ouro. Ah, ótimo. Se levar 500... Então tá, é o dano de força mais 4. Tá? Qual que é o seu dano de força? Qual que é a sua força? 5? O dano de força 5? Espera um pouquinho, deixa eu ver aqui. É lá na frente, né? É lá na força. Dano de força, faz 18. Força 5 é quanto? Um D6 mais 2. Um D6 mais 2. E aí fica um D6 mais 10. Tá? Um D6 mais 6, né? É. A arma da... Aqui você mais... Você compra a arma aí pra mim, tem que olhar o negócio. Tá. Ah, eles não são mágicos, né? Eles são só de prata. São só de prata. Pois é, eu queria mágico. Porque eu não tenho arma mágica. É mágico? É, mágico aumenta em quanto? É, aumenta... Em 1000? Aumenta em 1000. É mais pesadinho. Não, é mais um zero. Uma arma mágica, é uma arma mágica paia. É forgotten hardcore. não é de fazer cerca com espadas mais um. Damn it. Não, leva pro professor que ele encanta a espada, joga um negócio. Leva que ele encanta esse machado pra você, mano. Beleza. Vê se o Elandriel encanta o machado. Pelo menos eu vou botar um mais um nele. Ué, ele faz os erguidão, né? É, eu achei. Ele era alquimista dos elfos. É. Os elfos têm essa resistência, vai ser um pouco mago. É. Ele faz um guento lá, dá mais um. Você passa uma cara de lutar. Peraí. Eu ouvi dizer que o nosso amigo mago esqueceu a bolsa de dinheiro dele aqui quando ele foi embora. Nossa, ele deixou pra trás. Vendeu o grimório dele, né? Não deixou nada, não. Ele vai ficar pé da vida. Gasta um ponto narrativo pra isso. Você já gastou um ponto narrativo? Eu tenho meu último. Ah, então gastou, beleza. Eu tenho dinheiro. Eu vou gastar alguns. Se valeu pelo menos milhinha aí. Tinha lá. Na bolsa dele tava. Deixou, esqueceu a bolsa. Esqueceu a bolsa, dinheiro. Então tá bom. Então você tem 1.200. Tem 1.200, dá pra comprar o machado e ainda sobra 200. É. Tá? Então esse machado é um machado mais um. Você não pode, tipo, 600 gold, é tristeza, hein? E é uma arma mágica que acerta fantasma. Você roubou do resto do grupo, 600 gold. Não. É, mano. Não, sobrou 200 aqui, dou 50 pra cada um. Quem foi? Não, tô vendo. Ele é mais um ataque no dano. Oi? Mais um ataque no dano. Isso. Mais um ataque no dano. Isso. Pega um. Tem um salzinho aí? Tem. Não, só tem que ser sem sal. É que eu trouxe sem sal. Coisa. É com sal, acho que tá embaixo. Você gosta, Léo? Não sei o que. Uma semente de girassol? Girassol. Gostoso. Só tá sem sal. O salzinho fica bom. Tem sal comum e tem esse sal que é light. Sal light? Não, vai comum, né? Sal leve. É bem esquisito. Vai, cuidado. Aí. Não. É porque eu não vi. Você lembra um desenho que o cara botava sal no passarinho e ele não anda? Uhum. Você lembra? Quando eu era pequeno eu acreditava que era verdade mesmo. O pica-pau. Era o pica-pau. Ele botava sal no rabo dele e ele não conseguia mais andar. É. Incrível. Eu achava que era de verdade, mano. Sal leve. Corre solto no sabedoria. A sua arma já é. Ela já acerta o lobisomem na boca. E a sua? Eu tenho que pegar uma massa, que é um carro que eu tenho. Beleza. Dano de força mais 3. Uhum. É, minha força é negativa, mas é fácil. Tá tudo calculado. Só que é o seguinte, é porque como é de prata, é mais caro, né? Tinha que ser mais caro. Aqui dá 70. Daria uns 170, assim. Mas a gente tá dando nossa arma, entendeu? Como parte do pagamento. Ah, então aí tudo bem. É tolice, ó. Isso podia pegar duas adagas, né? É, duas adagas pra ganhar. Obrigado, a adaga dela era de tiro mais um. Era de tiro mais um? Ah, então não tinha me aquele jeito. Eu tô tentando que o monstro quebrou lá o negócio. A arma mágica ficou mais resistente. É. Mas eu não botei a adaga aqui, que absurdo. Achei que eu tinha botado a adaga. Não? Lança, tridente, arpão, chicote, garrote, nunchaku, taser, batana. Não, que coisa. Não. Fica a espada curta. É, sabre, floreto. Olha. Que doido. E a faca de arremesso. É, não, eu acho melhor uma espada curta. É. Uma adaga bem comprida, assim. Dano de força mais 2. Gente, eu descobri que tem espada curta mais 1 do Uzi. O quê? Que dropou do Uzi que a gente enfrentou. Você tem espada curta mais 1? A gente tinha cuidado. Deve ter passado isso pra alguém, não é possível. Que tá só matado aqui. Não tem que parar. Quanto que é, Milton? Espada curta, que é a adaga? Espada curta, mais 1. O que é a característica mágica dá? Dá mais um dado? Mais um acerto e mais um no ataque. Mais um acerto e mais um no ataque. Ela é mais precisa. Um ponto? É. Não, não dá, não? Não, é um ponto. Mais um. É um bônus. É, mas é. Depois a gente pega umas mais show, assim. Cara, assim não é tão caro. A gente achava mais. Meu Deus, a gente dropava mais. Teve uma vez que a gente fez, que a gente tinha mais tempo, que a gente também precisava de arma de prata, a gente revestiu só as armas. Foi. Era todo mundo com arma mágica. Aí a gente conseguiu refazer o cara revestir ela com um banho de prata. Mas a gente tem mais tempo, a gente ficou uma última noite, sei lá, sem arma. Esperando, né? Beleza? Beleza. Então depois vocês arrumaram as armas de prata, o que vocês fizeram? Ué, agora sim a gente vai pro... pra floresta. Tá ok. É, antes de ir pra floresta, vocês assistem o show do... do Circo Bizarro, né? Vocês viram o show do Circo Bizarro na praça, vocês querem assistir ou... ou ir direto? Passou o dia inteiro pra vocês pegarem essas, essas... Depende, quem tá no show? É de quem? O show é do resto da turma. Quem tá naquela hora se apresentando? Naquela hora tava apresentando é, os gêmeos siameses. Não, as, as mulheres de cabeça de pinheads, de alfinete. Não, agora não fiz coisa. E vocês almoçaram aonde? No taverna. Hans Bar. Na taverna. Lá na taverna vai conversar alguma coisa? Vocês querem ver se ele... Não, eu já comprei a romagem, mas vocês querem ver se ele... se o André consegue fazer alguma coisa? É, não sei. Então aí depois disso, vocês saíram já no cair da tarde pela floresta. Vocês vão a pé pra Shadowwood? Cair da tarde não, começo. Não, já vai acabar. Começo da tarde. Começo da tarde. Mas a floresta é fechada, não é? Oi? A floresta é meio fechada. Ela é meio fechada, mas tem o caminho, tem a estrada real. Mas é no máximo até, até a floresta dos cavalos. Dá pra ir de cavalo, é. Carroça? É, mas é, tá longe. Vai acabar. É, não tá tudo lado. Agora a gente tem um mapa. Agora a gente tem um mapa. Aqui, ó. Tem que atravessar o rio. Atravessar o rio e ir pra floresta. Mas isso aqui. Isso aqui é bem longinho. O mapa tem escala. Vai dar uma semana pra chegar na floresta. Quanto que é milha mesmo? 1,5? 1,5 quilômetros. Então. É, tá dando umas. Tá dando 200 milhas até a beirada da floresta. 200 milhas até a beirada da floresta. 200 milhas? Tá. 200 milhas? É. 350. 350 quilômetros? É, duas semanas. 300 quilômetros é uma semana de cavalo e no pau, assim. Eu queria ter falado de leve. Uma semana de cavalo no pau. Ah, mas tinha que ter falado com o professor. De nada, não falou nada de novo pra gente. É verdade. E aí, o que vocês vão fazer? Vamos de cavalo. Aqui não tem esse, esses. O quê? Esses lugares que tem os cavalos mais rápidos, não? Tem que ser lá. Cavalo de corrida? É, tem as ferraduras encantadas pra fazer os cavalos correr. Será que pode encantar a ferradura? Encantar a ferradura? Tem que ligar no lugar que aluga cavalo. Então vamos no lugar que aluga cavalo. Tá. Então vocês chegaram lá no estábulo de Lepidestat. E aí lá no estábulo de Lepidestat tem lá um anão lá que tem vários cavalos e tudo. Ele chega, vira pra vocês e fala assim, ó, tudo bem. Mas Vocês vão retornar com esse cavalo quando? Depende, qual a velocidade desse cavalo que você quer? Não, são rápidos, são rápidos. Quanto tempo ele chega um... É, então. Rápido quanto? Ah, são tão bem... Quantos dias ele anda 100 quilômetros? Hã? Quantos dias ele anda 100 quilômetros? Ah, uns 2 dias e meio, mais ou menos. É um cavalo normal. Não é assim tão rápido. É uma peça de ouro por dia. Tá, a gente precisa cavar mais rápido se tiver. Então beleza, vem cá. Aí ele mostra pra você uns 3 cavalos bem fortes lá. São bem rápidos. Eu vou conversar com os cavalos. Tá. Eu vou chegar pra fazer carinho. Enquanto ela tá lá, assim, aí eu fico lá. Vou conversar com ele. Negociando. Quantos são esses cavalos? 75 pés de ouro, os 3 cavalos. Não, eu vou conversar com eles pra descobrir quais são os mais rápidos. Ah. É. Aí eles indicam os 3 lá que são os mais rápidos. Mas olha aí, como é que tá? São 4, né? Se precisa. Eu preciso chegar num lugar muito importante, muito tá rápido. Aí eles. Tá bom, né? Aqui, esses cavalos aqui, que é tudo preguiçoso, vai, mas aqueles 4 ali são bem rápidos. É? São bem rápidos. Valeu. Toma essa maçã. Aí, come maçã, fica todo feliz. Eu tô mal, já. É aqueles ali, ó. Os melhores. Tá, ele vai pegar aqueles 3 ali então. Aqueles 3 ali? Quatro. Tá. A gente divide um, pelo amor de Deus. Tá. Aqueles 4? 3. Os 3 cavalos? Isso. 75, né? Se eu fizer os 4 por 70. Faz 4 por 70? Não sei. Mas depende. Mas ele é bonzinho. Não, vocês têm que botar alguma coisa pra adoçar essa oferta aí. Quer uma maçã? Não, que maçã, só anão, cara. Olha lá, eu com maçã. Grátis lá no Cone Dourado. Aquele lugar horrível. Que lugar anão de respeito nenhum entra ali, não. Como assim? Aquele lugar de elfo. Ele tá sobre nova direção. Eu sou o novo dono daquele lugar. Ah, é mesmo? Sobre nova direção. Bem, um caneca de pedra? Sim. Não, então tudo bem. Então eu aceito o seu. E a gente tá lançando uma receita nova, tem um... Tirar gosto novo que vai acabar com essa cidade. Pode ser aí. Não, é mesmo? Não literalmente. Uai, bom pra tomar com cerveja? Ó, melhor coisa. Uai, ainda te dou um barril de minha reserva especial, ó. Ó, nossa, mas aí desse jeito. Né? Então tá bom, não, tudo vai bem, tá fechado o acordo. Inclusive, vocês não querem levar uma mulinha junto, não? Não, a gente tá com pressa. Então beleza. Ele passa os cavalos pra vocês. Então vamos, moçada. Qual que é o nome dos cavalos? Qual é o nome conversa? De vocês? Aí um fala é Reginaldo. Esse é o Reginaldo. O outro chama-se Roberval. Roberval é o seu que combina com o seu nome. Roberval. O terceiro chama Henderson. Henderson aqui é o dela. E o último chama-se... Como é que chama? O primeiro chama como? Reginaldo, Roberval, Henderson e o outro chama-se Margarida. Margarida é o meu. Então eu fiquei com qual? O primeiro. Com é uma égua. A égua Margarida. O cavalo é o Reginaldo. Beleza? Aqueles continuam aí com informações sai, altamente úteis para a aventura. Qualquer coisa no meu cavalo. O meu tem que ser preto. O seu cavalo é castanho claro. Oba. Com uma mancha branca na bunda. Meu é preto. O seu cavalo é preto. Roberval. É totalmente preto e ele tem na cabeça, na testa, tem uma mancha branca parecida com uma caveira. O Margarida, ele é todo branco. Ele é meio esverdeado. Ele é branco com uma mancha amarela no peito. Muito bem. E a cauda parece que é meio esverdeada, assim. Que lindo. É o nosso cavalo. Nossos cavalos. Lindos, maravilhosos. E o cavalo da Tulissa, ele... É o cavalo da Tulissa, ele é todo branco, mas aqui na frente dele tem umas manchas meio rosa e azulada, aqui assim, fazendo uma espécie de máscara. Ah. E a juba dele é assim. É, e ele chama-se Tempestade, é o nome dele. A juba dele é assim e é rosa. Aí o cara explicou, não, é porque... É porque esse cavalo, o Tempestade, tava na frente da... Ventania. O Ventania tava na frente da taverna do Tosco, Caolho. E os alunos do professor estavam meio bêbados com os alunos de alquimia, deram um trote no cavalo e ele ficou assim, com essa aparência. Mudou. Com essa aparência. Só que aí você subiu no cavalo, Tulissa? Uhum. Na hora que ela subiu no cavalo, o cara ficou e falou assim: não, eu esqueci de falar uma coisa. Quem sobe no cavalo tem um efeito colateral desse cavalo por causa dessa magia dele. O cabelo fica também rosa. O cabelo fica rosa. Então você sobe no cavalo e o seu cabelo fica rosa. Não fica todo, fica mecha, né? Mecha assim. É, fica rosa e umas mechas meio azuladas, assim, fica duas mechas azuladas. Só aí quando tá no cavalo. Aí vocês saem lá pelo sul, né? Vocês saem lá pelo sul. Vocês estão saindo pelo sul. Né? A gente foi fazer as contas de gastar uma semana pra chegar na floresta, que é ali do lado. Que legal! É aquele lado. Ela não é tão do lado. Ali do lado de Mineiro também. Ah, é ali, ali. É ali do lado de Mineiro. É tipo ali no Triângulo Mineiro. Heia! Porta. Vocês também, né? Vocês começam a cavalgar. Na hora que vocês. Na hora que vocês cruzam o rio e começam a entrar na cidade. Né? Na floresta? Na floresta. Na floresta. É, Dora, você escuta um barulho vindo de trás. Foi assim, um barulho assim. Um barulho de algo vibrando no vento. Vocês já estão entrando dentro da floresta e indo para Shadowwood. Você escuta um barulho vibrando no vento. Né? O que você vai fazer? Branco. Atrás, vindo atrás de cima. Tipo, acima? Isso. Eu vou avisar o povo. Cuidado! E vou abaixar. Tá. Quando, quando você abaixa. Tá. Quando você abaixa. Cai na frente da Tulissa um monstro enorme. Parece que ele veio dando pulões gigantescos, tipo aqueles pulões Hulkianos. Do tipo Hulk. Exatamente. Cai um monstro enorme na sua frente. E esse monstro, ele cai na sua frente, Tulissa, fazendo que o seu cavalo, que o Ventania empine. Tá? Ele cai na frente de vocês, no meio da estrada. O cavalo empina. E atrás dele, você vê que esse monstro, ele tem o rosto assim, parecendo de um bebê. Ele é esse aqui, ó. Não vê esses outros, não. É esse aqui, ó. É esse monstro aqui, que parece. Ele tem uns 3 metros de altura. Parece o do jogo da Alice. Não, teve um desse que perseguiu a gente naquele hall. Pois é, que era um bebezão, que eram os espíritos das crianças que juntavam. É, isso, era um bebezão. Aqui, né? Ele foi. Ele cai na frente de vocês. Ele abre a boca assim e diz. Faz um som como se fosse de um bebê chorando. E você vê que o braço dele, as pernas e tudo, é todo cheio de cicatrizes, assim. E ele segura na mão um porrete que é quase do tamanho do cavalo de vocês. Que legal. Um porrete de ferro, com uma bola de ferro na ponta. Ele cai assim na frente. Você, os cavalos empinam e vocês olham para trás, vocês veem que da cidade tá vindo um outro pulando também. Nossa. Pulando. Uma outra criatura dessa. Tá? Tá vindo outro. Essa criatura vai chegar na rodada seguinte. Ok? Da cidade. E você vê que nas costas da criatura Parece que vem um cara de Hobbes. Com Hobbes. Com, é, tá voando assim. Vocês conseguem notar que ao invés de olho, ele tem uma faixa presa na, no, nos olhos. Prendendo os olhos. A boca dele tá aberta, você vê que os dentes dele são todos negros, assim, e a pele dele é acinzentada, meio branca. E ele tá meio que cavalgando no, no golem, no outro golem que tá pulando aí. À primeira vista, é, vocês, já, vocês nunca viram o Necromonge ainda, né? Não. Necromonge não, mas a gente viu o... Só aquele bicho que tava controlando o... Não, não, não tem nada a ver. Tá. Parece nada. Vem o segundo em cima desse golem, tá? Deixa eu marcar aqui. Ok? Então pode rolar a iniciativa. Primeiro é esse primeiro monstro golem na frente de vocês. Ok? Ok. Lá, iniciativa geral aqui. Ixi, deu 10. Deu 20. Meus bichos. Quanto que deu, Val? 18. 18. Heinz. It's not here. Dora. 18. 18. Tulissa. 14. October. 12. 12. E Dora. Ah, é. 18, tudo isso, October. Tem menos gente, até me perco. Então, Val vai... Quem tem mais destreza? Val ou Dora? Três. Quem tem mais destreza, mais atletismo, mais briga? Enfim. Briga tem quatro. Nossa, mais briguenta, eu sabia. Então, October. Então, primeiro é o inimigo, tá? The enemy. Beleza. Então... Esse golem que tá na frente, ele vai com o porretão dele, assim, e vai bater na Tulissa. Vai em cima da Tulissa que tá na sua frente, né, Tulissa? Ele vai bater na Tulissa com o porretão. Ele é bem alto, então ele acerta você em cima do cavalo. Tá? Ó, monstrão ali. Que isso? Não, um golem de fogo. É o grito, né? Ah, tá. Então vamos lá. Olha lá, Anderson. Dá uma checada aí. 9. Mais 10. 19. Aí, Alice, você pode tentar pular do Ventania. Não, e esquivar. Você tem que tirar mais de 19. Do quê? 19 ou mais. Com força destreza, o que é? Briga, atletismo, com a sua arma. Mais 19? Não. Mais 2 é 6. Beleza, tá. Quanto você tem de... Destreza com... Destreza com brinco, é mais alto que eu tenho, dá 8. Não, então, se eu tirar 11 no dado, uai, mas você, não. Você não perde ação por tentar defender. Não deu? Então o bicho acertou, deixa eu dar o dano. Deu 7 mais 8? 15. 15 de dano. Retira da armadura. A armadura segura um pouco do dano e entra o resto. Tá? O segundo golem que tá pulando ainda, ele não faz nada, mas o necro monge que tá lá em cima, você vê que ele, mesmo estando longe na distância, ele abre a boca dele estica mais do que o normal e sai um jato verde, de um gás verde em cima de vocês, e ele, o gás verde acerta onde vocês estão com os cavalos e envolve todo mundo, assim. Eles começam a tossir, tem um cheiro horrendo de cadáver, de coisa podre, de nojeira. Aquilo dá uma náusea monstruosa em vocês, e o gás parece que tem vida, ele começa a entrar nas narinas, queimando tudo, entrando pela boca, sufocando. Todo mundo faz... Eu vou fazer o ataque dele. Deu mais 5. Deu 7 mais 5, 12. Rola 2d6 mais constituição. Ou soma tolerância, se você tiver tolerância. Perícia e tolerância. Tem que dar 12. Tem que dar mais que 12. Ah, nunca, né? 8, 9, 10. Então, assim, eu tenho tolerância. Deu 10? Deu 10. Deu 10? 14. O anão aguentou as pontas. Ah, mas a tolerância é 3. Os outros não, né? Então vocês estão enfraquecidos, tá? Deixa eu rolar enquanto que deu o enfraquecimento. Vocês estão sentindo uma fraqueza assim no corpo. Ih, deu 3. Vocês estão a menos 3. Todos os resultados, tira 3. Dos resultados. Por, deixa eu ver quantas rodadas. Por 4 rodadas. Tá? Então a primeira rodada, menos 3. Nunca dá uma rodada, lembra? Agora. Eu mudei a casa na cromante. Ele não veio ainda, né? Ele chegou, ele tá com a mente. Ele chegou, ele tá atrás do outro monge, assim, do outro golem. Ele tem um hobby totalmente negro. O rosto dele, a pele dele parece meio de borracha, assim, meio de lagarto, de borracha. Os dentes todos pretos, meio afiados, parece um metal preto nos dentes. E uma venda preta cobrindo os olhos, assim. Ele fica meio hissing. Dora! Vai lá, Dora. E o necromante fala assim... The book! O livro! Tem o livro! E bota a língua pra fora. A língua dele é fina e preta. Hein, Paula? Vai lá. Todo mundo menos 3. Eu não. Vai lá, Dora. Seu cavalo tá desesperado, assim, com os golems. Os cavalos estão, assim, meio incontroláveis, porque os golems são feitos de carne podre e morta, né? Eles estão meio com medo. Vai lá, Dora. A ação da Dora vai ser acalmar os cavalos, pelo menos. Acalmar os cavalos? Acalmar os cavalos. Calma emotions. Então tá. Mas você vai usar o seu poder? Vou usar tá, então. Poder dos animais. Beleza. Vocês estão com o total do ponto de energia, tá? Toda vez que for usar o poder, tira o ponto. Porque daí pra todo mundo poder agir, entendeu? Mesmo que ela perca ação fazendo isso, os outros vão conseguir agir sem problema. Tá. Ótimo. Então ela dá de Aquaman. Animais, fuão, fuão, fuão. Acalmem-se. Nossa, cara, eu tô indo muito mal, né? Com menos 3. Ela vai falando: o bem vence o mal, espanto temporal. Deu 7, mas eu não consigo, né? Deu 7, é. simples, né? Ah, tinha que ser tipo 6 dados. É, tudo bem. Gastou um ponto de energia, né? Tudo bem, então rolou. Então eles não vão ter dificuldade. Acho que os caras não rolam um fumble, né? Exatamente. Vocês podem cavalgar, se vocês forem dar porrada, viu, Val? Pode usar o cavalo. E aí eu dou um bônus, porque dá porrada com a inércia do cavalo é mais forte, né? Então vai lá. Val, o que você vai fazer agora? Com o espadão. Você vê que a Tulissa tá meio assim do lado, assim, do cavalo, que ela tomou uma porrada, assim. Tulissa, você está bem? Eu estou bem. Então, vou lá. Tô bem, só quebrei a clavícula aqui, mas eu tô bem. Você vai com o seu cavalo no golem dela, ou você vai no golem que tá por trás... Que tá vindo atrás, aqui ó. Absorve metade do impacto do cabelo. Então. Não, eu vou pelo que eu passei primeiro. Estradinha. É ela? Estradinha. Tá? Então vamos lá. Val. October. Tulissa. E Dora. Dora. Aqui ó. Aqui é o golem 1. Aqui vem o Golem 2 e o Necromante, Necromonge 1. Tá. Então tem que ir no Necromonge, né? Mas ele tá lá atrás. E o Necromonte é porque é free action, né? Então o Necromonte fala assim: Golem 1, Golem 2, Necromonte. October, Valdora, Necromonte. Vocês vão cair sobre o poder do Pestilência. Fala assim. E você vai cair no poder do meu machado, seu idiota. Aí ele fala assim: nós necromontes não podemos morrer. É porque você não conheceu meu machado. Então beleza, vamos lá. Vamos que vamos. Então eu vou sair correndo. Vou você vai de cavalo. Aqui na frente, aqui ó. Nesse ou nesse? Você tá aqui, ó, Val. Acho que eu vou no G1 mesmo. No G1, então você vai andar de cavalo até aqui. Então tá. O lápis é onde está atualmente, tá? O lápis é onde está atualmente. Ah, vê. Deu 6. Mais 10, é isso? Deu 16? Isso. Menos 3? Menos 3. Mais 2. Da inércia do cavalo. Mais 2 da inércia. Boa fé. Boa, mais 2. Ah, aí deu? 15. Deu. Deu 15. Vamos ver se o golem vai tentar escapar. Tá? Ele tem mais 6 para escapar, que ele é meio lento. 15. Então acertou. Acertou. Dá porrada. Ó, quase que não deu, hein? É. E esse, esse é o G1. Deu 8 de dano. 8 de dano? Mas é contra mortos 20. O que é essas coisas aqui? Não, é. Um D6 mais 7. É, deu 8. Mais um D6 mais 3. Rola um D6, soma 3. 8, 11. Mais 1. 12. Então, 100 é 12. Eles têm a armadura 5. 12 menos 5, 7. 100 menos 7? 93. 93. 500 menos 95? 300 e. 500 menos 8. Ah, vai estragar. Calculador, vai estragar, hein? Abusa não, hein? Daqui a pouco o Anderson tá assim parado. Dá umas travadas. Tá errado, tá correto. Vai estragar. Abusa não. Faz multitask, né? Faz 3 ao mesmo tempo. 18. Agora Tulissa. Tulissa! Tulissa! Party time! Excelente! Olha lá, Tulissa. Tem que bater no necromante. Bater, sobreviver. Você primeiro se ajeita de volta. Arruma os cabelos. Arruma os cabelos primeiro. Essa cara. Tem como eu chegar lá no necromante? Canta a música dos 80. Hã? Tem como chegar lá no necromante? Você viu o mapa aqui? Você está aqui. Você tá aqui, ó. Você tá aqui, ó. Você pode pegar o cavalo e sair. Só que na hora que você sair aqui do golem, ele. Vai trombar com a volta aí na direção oposta. Isso. Então, mas você pode sair assim, o. Bate nesse. Vai lá. Vou bater nesse. É, mas tá combatendo o cavalo com a Dark, então vou mandar ela poder isso. Assim. Muito difícil. Vou jogar a Dark? Vou perder minha Dark de novo. Não tem uma espada, não tem nada. Porque eu luto com a Dark. Eu tenho a espada curta do Uzi aqui, se você quiser. Mas você tá em cima do cavalo, você vai assim, ficar espetando não, nele? Não, é isso que eu tô falando, vai rolar, boy. Vou mandar a poder nele, raio de luz. Raio de luz? É. Então, raio é ele. Então vai lá. Raio de luz! Raio de luz! Foi. 10. Não. 2 dá, 7 mais 6. 11, 13. Tá muito ruim. Menos 3 mais 2. Não, mais 2 não. Não tem nessa no cavalo no raio de luz. Então foi 10. Foi 10? De raio. Então foi. É o que é o seguinte, o cheque que você faz de raio é pra tentar acertar. Uhum. Só que você acerta no sem ele desviar. É só na dificuldade mesmo, entendeu? Não tem esquiva pro raio. É, não tem esquiva pro raio. Aí. Não, acertou. Vou deixar acertar. É grande, né? E ele é grande e tá bem perto dela. Bem. Tá, beleza. Então acertou. Se fosse uns 8 assim. Não, vai de burro, 10 ou mais, né? 10 o básico. Acertou, vai lá. Deu quanto? 13 de dano no G1, né? Uhum. No primeiro golpe. Não gravado, não? 13. Hã? Ele é só um golem? Ele é um golem, é construto. Não, golem. Das trevas. Não. Da sombra. Então vai lá. 93 menos. 13,80. 13,80. Vale. Só que não tem armadura. É. Não pega armadura. Tulissa, October. Vai. Faço assim com o Reginaldo. Vamos, tá. Eu já tô em rei, então eu tiro os dois machados assim. Vou girando e vou bater no necromonte. Qual? Os dois machados. Né? Beleza. É que eu tenho ataque extra. Ainda tô em fúria. Então o primeiro machado mágico de prata, venu. Mata tirando. Mata o necromônio. Vai estrear. É, sim, né? 19? Mais 2 mata no necromônio. O necromonge, ele não desvia, ele fica assim de frente, assim pra você. Entendeu? E os seus machados passam por ele, assim, ó. Aí eles vão assim. O mágico passa assim por dentro dele. E o de prata? Hã? De prata. Não enfrente aquilo que você não consegue compreender. É ilusão? Off-game, pode ser ilusão, pode ser coisa. Nossa, dobrou a fúria do. Então, beleza. Ele falou que ele não pode morrer, às vezes ele só. Vamos lá. Tem cérebro, resolve, eu não sei resolver. Eu também tenho cérebro. Agora, os bichos. Esse daqui vai atacar a Dora. E esse daqui vai atacar a Val. A Val e o G1. O G1 vai atacar a Val. Ele tá lá com aquele mação dele assim. Ah, o G1 vai atacar a Val e outra pessoa. Vai atacar a Val e a Tulissa. Porque a Tulissa está saindo correndo aqui e vai atacar a Tulissa. Então, com a massa, ele vai bater na Val. Com a outra mão, ele vai fazer assim e vai dar um berro. Uah! Aí a mão vai explodir e sair voando, tentar agarrar a Tulissa pelas costas. Vai agarrar assim na nuca, assim, ó. Que é até as mãos pus, cheias de pus. Assim. E ela é enorme, né? A mão agarra, pega você inteiro, assim. Então vamos lá. Primeiro, para a Val. Aqui deu mais 10, 19. Pode tentar esquivar, Val. Como é que esquiva? Vou defender com o negócio. 2d6 mais destreza mais espada, se você quiser aparar. Usa a sua espada pra você aparar o ataque dele. É, sim. Isso. 13. Não, e você tá enfraquecida. Ele vai. Essa é a segunda rodada enfraquecido, tá, gente? Segunda rodada. Aí o bicho dá o dano. O dano é 2d6 mais 8. Deu 17. Dano. 17 de dano. Sua armadura é 3, 17 menos 3. Entrou 14. 14 PVs aqui. Ai. Nó. 32 menos 14. 18. 18. Ai. Então vamos lá. Segundo. G2 na Dora. Segundo golem vai em cima da Dora. Pode ver. Pode ver. E você vê que o golem atravessa o golem, o necromante atravessa o golem pro outro lado e vai em cima da Dora também. O necromante? É, o necromante ele faz assim. Ele atravessa. Desceu do bicho. Desceu do bicho. Não, ele desceu do bicho e meio que pelo bicho ele atravessa e vai em direção à Dora aqui assim. E ele vai falando. O livro! O livro! Pode ver. É como se fosse um espectro do anel, assim, tentando encostar a Dora. Ok? Alright? Então, lá. O primeiro tá com o porretão dele, assim, vai tentar amassar a Dora no chão. Deu 19 de novo. Impressionante. 19 no ataque. Pula do lado. Você pode usar o seu poder pra segurar a massa também, tá? Eu só tô rolando 3, pelo menos... Todos jogados até agora, eu tô rolando 3 no lado. Então entrou. É legal. 2d6. 2d6 mais 8. 13. 13 de dano. 13 de dano, Dora. Eita, de pé ainda. Você não conjurou sua armadura Mega Man, né? É, eu tenho. Peça não. Ah, é o seguinte, só que é o seguinte, ela bateu no C, você caiu do cavalo, né? Ué, o teu cu é. Não, cai do cavalo. Então tá, então tenta ficar em cima do cavalo. Pega 2d6 mais destreza mais. Isso, 2d6 mais destreza mais cavalgar. Tirar acima de 10, 10 ou mais, deu. Você ficou no cavalo ainda. Deu 13. Beleza. Tá? 13 menos 3, 10. Deu em cima. Vocês estão enfraquecidos. Lembra que vocês estão meio fracos assim, por causa do necromonge. Pestilência. Beleza? Ok. Aí. Ele atacou a Dora. E ele levantou o braço e atirou no October. Ele tá aqui, ó. G2 agora tá aqui. Não, o G2 tá aqui, ó. Tá vendo? O October tava lá atrás. Tá aqui, ó. O October tá aqui. O October saiu daqui e veio pra cá, tá vendo? Ah, então o October tá aqui. É. Tá, tudo bem. Aí ele atirou a mão dele nessa direção aqui, sim, né? A Tulissa tá onde? Tá aqui? A Tulissa tá aqui, né? Tava enfrentando o G1. Tá enfrentando o G1? Tá aqui, ó. Então tá. Beleza. Então, October, vem um braço no seu cangote assim. Ele vem pra tentar agarrar. Tá? Deu 14. Aí você escuta aquele barulho ali atrás. Aí você vê aquele braço, aquela mão gigante vindo na sua direção. Você desviou. Você vê que a mão passa assim por você. Sai voando e clu, volta pro braço do bicho. Tá? E agora é o necromonge. O necromonge vai em cima da Dora e ele vai encostar na Dora. Assim. Você vê que ele é meio transparente no ar. Assim. Ele vai encostar na Dora. Você vai tentar encostar. Deu. Nossa senhora! Nossa. Deu 11, 11 mais 10, 21. Nossa, peraí, deixa eu morrer, peraí. Encostou, atravessou, cutucou seu nariz. Não, acho que com menos 3 não vai dar, não vai que tinha. Não? É. Tipo, não. Não, cara. Realmente, peraí. 21 menos, seria se tirar 24, velho. Cara, 21, velho. Tô com 11 na cabeça, peraí, 11 deu. Isso aí. Aí ele encosta, não, ele encosta assim em você, ele encosta em você. Quando ele encosta, você sente um frio enorme, assim, congelando o seu corpo, uma dor enorme. E aí ela cai no chão, tremendo, assim, de febre total, assim, ok? Rola a sua constituição. Menos 3. A menos 3. É o seguinte, você tem que tirar 6 na constituição. 2d6 mais constituição, tem que tirar 6. Tá? Eu tô dado menos 1. Então nessa rodada você faz esse teste. Tem que tirar 7. Tirei 15, tirei 2. Tirei 8. 8? É. 8. Aí menos 1 deu 7. Menos 1 deu 7. Beleza. Então então você ainda tá estável. Entendeu? Se você falhar nisso, você vai a 0 PV. E fica tipo em coma. Tá? Mas é isso aí. Você tá com essa doença aí. Rola um D6 pra mim. Rola um D6. Quantas rodadas vai ficar? Aí rola alto, né? 5 rodadas. É, então marca aí a rodada. Essa é a segunda. É. Aí tem o seguinte: você sente a sua mente sendo lida pelo necromonge. Se seja o necromonge invadindo as suas memórias. Tá? Mas enquanto isso, o necromonge está preso lá. Você vê que ele está lá meio assim, tentando sugar as memórias da Dora. Ele está parecendo meio transparente ou ele está mais... Ele está mais sólido. Ele está totalmente corpóreo agora. Tá? Agora, Dora. Ele vai fazer o ataque. Agora, na sua vez, ele vai fazer o ataque para tentar atirar. Ele está querendo saber onde é que está o livro. Onde está o livro? Tá tentando. É isso que ele está tentando. Então, ele vai fazer o ataque dele mental em cima de você. Tá? É 2d6 mais 6. Deu 16. Rola 2d6 mais sua inteligência. Mas sem penalidade agora, que é a sua alma. Tá? Tem que ser inteligência, né? É. Sabedoria, não? Não, inteligência resiste com inteligência. Mente superior controla mente inferior. Não. Ah! Então aí você escuta assim. Sim. A universidade. Professor. Kroll. Já era. Sim. Mestre Dagon está vindo. Sim, o herdeiro está quase pronto. Você escuta isso. Ele está falando, ele está pensando nisso porque sabe que você vai morrer, então você não vai poder usar isso contra ele, né, no futuro. Todo vilão faz esse erro. Então vamos lá. Então Dora. Val Helsing. Val. Você vê a Dora assim, tá meio que definhando assim. O pele dela tá meio assim enrugando, o cabelo dela tá começando a ficar meio branco, né? Parece que tá envelhecendo a olhos vistos. Mas eu não posso sair desse golem, né? Hã? Eu posso sair, continuar batendo nele? Não, se você quiser tentar salvar ela, vai em direção a ela e ele vai dar um ataque em você, tentar te agarrar. Porque você tá vendo, você vê assim que a Dora dá um berro horrendo, né? Depois do ataque mental do cara. Continua com o golem controlado. Manda o braço. Nossa, mano. Dá, tá muito ruim. Deu quanto? Tem 16. 16? 16. Assim. 16 menos 3. Não. 13. 16 menos 3? 13. 80 menos 13. Isso é não, pra mas é bater, pra acertar. Pra acertar. Aí o bicho vai tentar. Ele vai tentar parar o seu ataque com o negócio. 7 mais 10, 17. Pegou. Tem! Defendeu. Defendeu, Val. Tulissa. Deus, vocês diriam que a gente tá numa área assim, de um raio de 10 metros? 10 metros? Tulissa, você tá aqui, né? É. Vai pegar 10 metros, vai pegar até a Val. Até a. Onde a Val tá? Pois é, mas a vai pegar onde a Dora tá. Vai isso, pegar onde a Dora tá. Obrigada. Vai lá. E o Mo, e o Necromonge também. Ah, e o Necromonge também. Ok, beleza. Eu quero dar cura. Cura? Fusão da cura. É, tá. Redominha de cura. Pode ir de cura. Uma bola ou uma redoma? É uma redoma. Não, só a bola ela é inteira aqui, assim, não, redor, é uma faz assim. É, eu vou mas aí a gente pontinho, só vai ver a redoma. Aí a gente só vai estar vendo a redoma. Whatever! Então manda, Brasa. Que bosta! Você não mentaliza se é uma bola ou uma redoma? Eu quero gastar meu ponto de ação. Ponto de ação? Então rola de novo. Não, peraí, se eu tirar. Eu tirei 11 menos 3, não vai acertar o cara. Né? Não vai acertar nada. Não é nada. Engraçado. Engraçado ganha mais um dado? Ganha mais um dado, a gente sempre faz isso agora. Tirando um dado. 6. 6 mais 3, 9. 9. Beleza, pegou, rola o dano. Que na verdade é cura. Uhum. Cinco mais. Mais poder, não? Mais poder? É. Nível de poder? 6? 11? Poder 6? Não. É nível que você tá usando de poder. Então 2. É, 7. Yes. É alguma coisa. Pegou, né? Newton. Pegou. Deu quanto de dano? 7. 7. Pegou ele, ele berra também fortíssimo e larga a Dora cai desmaiada no chão, plof, assim no chão, e ele e o brilho da luz de tia começa a queimar o corpo dele, assim. E ele berra, quanto é? 200 menos 7. Nossa, 193. Foi tão assim, sabe? Aí ele olha assim. Horror! E ele pula assim e vai meio que flutuando na direção da Tulissa. Larga a Dora? Ele larga a Dora e vai em direção à Tulissa. A Dora volta ao normal. Ele grita assim, Horror of Tear! E vai em cima dela. Hã? A Dora volta ao normal ou não? Não, a Dora tá desmaiada no chão, agonizando, ainda tá sob o efeito do poder curada. Bizarro do bicho. Ela foi curada. Ela foi curada. Cured. Não, o negócio não tira. O seu negócio não tira isso, não. Não tira o negócio, não. É de tiro. Você não acha, não? Não, não tira. O que é que tira? Não tira. Tira o tiro de ti. Exatamente. Mas não sai. Ele tá meio assim. October. Tá, minha pergunta é: o Necromonge ainda está sólido ou não? Necromonge? É. Agora ele tá transparente. Ele não tá mais sólido. Dora, cadê a Dora? Né? Vamos buscar a Dora. Você tá que me ferrou aqui na história. Vai lá, você vai discutir ou vai agir? Vou bater no outro golem então. Já que eu tô aqui? Então manda brasa. Vou pular no golem. Ataque de investida, rodando dois machados. Primeiro machado. É 21 para acertar. Uhum. Segundo machado. 21 também. Ele vai tentar só aparar um desses dois. Deu. Com 10, 20. Deu 20. Então não. Não, não conseguiu. Não, pode mandar nada. O dano. Danados agora. Mais dois desse. Mais um investido. E quando ele falou herdeiro, você teve uma imagem de um menino louro bonito assim, vindo junto com essa mensagem. Primeiro ataque deu 27. 27? É. Então 80 menos 27? 53. 53. Vinte e cinco. 28. Beleza. Agora, terminou agora os golems. Você vê que nessa hora o necromonge vai e tá voando em cima da Tulissa. Vocês veem. É, vocês veem vindo do. Ah, então é o seguinte. Na hora que o necromonge está chegando perto da Tulissa, vocês escutam um grito assim. Não! E entre. E entre o necromonge. E caindo em cima do necromonge. Caindo em cima do necromonge, parece uma criatura enorme. Pô, cai em cima. Quando vocês olham, vocês veem que é o Fred. E, por incrível que pareça, ele acerta o necromonge assim, o necromonge cai para dentro do chão e ele pisando em cima. Uau. Ele vai pisando assim. Pá, vai pisando assim. Os outros golems continuam lutando. Tá? O Fred entrou e tá lá batendo. E ele bate assim, vira assim pra Tulissa. Você está bem? Estou bem. E o negromante sumiu no, nos pezão dele, assim, fundando, tá lá, tem uma cratera assim embaixo, assim. Mesmo não sendo sólido? Hã? É, parece que o Fred, por algum motivo, acerta o necromante mesmo, ele flutuando. E é, aí esse golem 1 vai em cima do Fred, vai tentar acertar o Fred. Então vai dar uma porrada nossa. Na hora. Nossa! Matou. Nossa. E acertou uma porrada monstra. Fred só vai limpar esse aqui. Foi. 2d6 mais 8. Deu quanto? 13 de dano? É, vezes 2? 26. É. 26. Tá. O Fred, 160 menos 26. 144. Não, 134. Então o Fred, 134. E o Golem 2, ele tá adora, tomando a porrada do October. Tá tomando a porrada, então ele vai em cima do Octavio, tá? Briga de gigantes lá. Ele vai dar uma porrada com o porretão. Porretão dele. Vai lá. Ih! Na verdade, ele para assim, vira a mão dele pra você, atira a mão em você, você abaixa e a mão dele acerta o outro golem lá atrás, causando. 2d6 mais 8. Quanto de dano? 4, 12 de dano. 28 menos 12. 16. O golem, pá, toma porrada, cai um pouco pra frente, começa a cambalear assim. Você vê que um dos braços dele cai no chão. Plof. Tá? Aí, mas a Dora pode morrer agora. Vai lá, Dora. Faz o TS, save versus def. A Dora vai gastar um ponto narrativo. E aí? No ponto nativo agora, a floresta vai engolir ela pra dentro da terra. E vai curar ela lá dentro. Beleza. E ela vai. Depois ela sai de dentro do chão. Ela não pode mandar. Tá. Então ela tá lá, na próxima rodada ela sai do chão. Curada da pestilência do pestilência, do necromante pestilência. Tá. Mas. Fica ganhando outro ponto narrativo. Podia virar um lobisomem como proteção. Mas aí vai atacar todo mundo. Pois é, aí ele ganhava o ponto narrativo de volta. É, isso é verdade, isso é verdade. Isso é verdade. Pura, mas tá atacando todo mundo agora. A gente já tá bem fudido. Não, foi legal, né? É a primeira vez na campanha, toda vez a gente tá na floresta. Que seria o ambiente dela. Beleza, você volta, mas tem uma sequela do pestilência. Seu cabelo tá todo branco agora. Assim. Agora tá branco, assim, bem desbranquiçado. Quando e... você sobe sobre o meu cavalo? Val Helsing. Então tem que ser o G1. G1, batendo G1. Tomada brasa. ter meu ponto nativo. Ah, o ponto nativo é pra ela ter um bônus quando sempre ela estiver em floresta. Não é assim só. Nós estamos fodidos. O ponto nativo muda a narrativa. Eu tô mudando a narrativa que adora bater mais um sempre que estiver em floresta. Mais um quando tiver dentro da floresta, ótimo, tranquilo. Beleza. Não, mais um. É. Mais um quando tá em floresta, ótimo, perfeito. Não é desbalanceado, tá ótimo. 21. Manda abraço. Barata caro, dólar em 1. Acertou. Acertou de cara, porque o golem 1 tá todo vacaiado. Ele tudo aqui. Então, ela tá sempre combatendo, né? Te dá mais. Basicamente a mesma coisa. É. O meu é mais limitado. É só que já vai. Mas você foi mais estilo. Foi. Olha, a Val destruiu a criatura. A Val destruiu a criatura 1. Você deu uma porrada nela e ela desmantou toda. É. Ela desmontou toda. Caiu no chão, os braços ficaram andados por um lado, as pernas andaram por outro, a cabeça ficou pulando assim. Eu tenho teoria, mas depois eu canto. Mas caiu assim no chão. Acho que o Newton somou os pontos tudo num golpe só. Não, tem um outro golpe que tá zerado. É, pois é, então. A gente tava com aqueles golpes diferentes. É. Ah, é verdade. Nossa senhora. Que isso? Ah, a tartaruga tentando morder ele, olha lá. Olha lá. Nossa. Mal. Que medo essa tartaruga. Tipo, o Vasco não existe nada ali. Nossa. Uma armadilha com o anzol. O anzol ficou. Olha lá, olha lá, olha lá. Nossa senhora, velho. Gente, esses caras. Deve ser australiano, né? Deve ser uns caras meio loucos, assim. Na Austrália tem uns caras assim. Não tem Estados Unidos. Ah, é, no interiorzão lá também tem. Esse cara é muito louco, velho. Ela... Existe uma imagem do. Tipo, você vindo. Tipo, viver com política de dificuldade. Não, você aí, viu o corpo dele, cheio de cicatriz toda lá. Dificuldade fácil. Aqui é tudo tranquilo, não sei o quê. Aí tinha América Latina, Oriente, dificuldade média. Dificuldade média. Não sei o quê, algumas coisas passam mais difícil. Aí tinha o difícil. Era a África. Ó, que vai ser o bicho vai pegar. Aí o dificuldade norte, né? Austrália. Tudo que cresceu e quer te matar. Nossa. Austrália, né? Nightmare. Nossa, olha lá. Ele desenterrou as duas, tão caras. É. Ele vai fazer o quê? Vai comer? Você vai falar isso? Não, aí ele caça, que ele medo. Não machuca os bichos, morre um que ele... Come, ele zoológico? Ele come. Vai comer. Coitada do tartaruga. Coitada nada, ele tá na boca. É a sobrevivência do cara, o cara... Não, mas isso aí tudo ele bem, porque tá correndo o risco de perder um dedo. Aí eu apoio. Não tá atirando, né? É, aí ele tá na raça. Ó. Pegou outro. Não, é tudo na raça. Gente, tem gente que gosta dessa adrenalina. Que medo, deve ter um monte de pele de mulher, não. Pele de mulher arrancada em casa, ele deve vestir de noite. Assim. Ah, olha só a faca que ele tem do lado. É serial killers. É serial killers. Serial killers. Então vamos lá, Val. Tulissa. Manda abraço, Tulissa. É a última rodada da maldição dele, viu? Tá. Tulissa, o último golem tá lá zerado e ele ficou olhando que a Dora foi engolida pelo chão assim, achou estranho. Vai dar conta do... Mas ele tá lá brigando com o Orc. O Fred vai dar conta do bicho? Não. É, o Fred tá lá acima, mas ele parece que tá tremendo assim o chão embaixo do pé dele, assim. Então vou tirar no... Parece que o necromante vai usar, deixar sua forma decadente e vai se transformar em Mon-Ra, o grande necromante bombado. Então, só cabeça, ué. O pé do Fred cobre o cara todo. Você viu o tamanho do Fred? Fred é 3,15 metros. Não, o pé do Fred cobre uma pessoa toda. Ah, não? O bicho tá batendo no chão. Tá afundando, ele com os dois pés em cima do... Mas tá tremendo assim no chão, assim. Não pode esperar ele sair, não. Pode esperar ele sair. Você pode segurar a ação. Esperar ele sair. Eu vou esperar ele sair. October, você tá lá degladiando com o trem. Com o golem 2. Esse é o bambu do golem. Manda brasa. Primeiro ataque 19. Isso. O segundo ataque. Foi bom. Segundo ataque 16. Primeiro ataque 19, ele tentou aparar, conseguiu. Com crítico. Com crítico ele ainda girou assim, ó. Girou. E o segundo ataque ele errou. O segundo pegou. Primeiro ele tirou assim na beleza. Quanto que esse cara, esse povo dizia? Tinha limite de esquiva, né? Hã? Tinha limite de esquiva. Não, mas na rodada ele só tá sofrendo dois. Um ataque. Exato. Vai cair menos dois. Mas é que agora vai focar nele. E o limite é destreza. É. Agora vai focar nele. Isso. 12. Deu quantos? 19. 19? 19? Pegou. Não, 19 foi o dano já. Já foi o dano. 62 menos 19. 43. 43. Beleza, nessa hora, brá, explode do chão debaixo do Fred, explode um bicho assim, assim, quase do tamanho do Fred. É o mesmo necromonge, só que agora o hobby dele tá tudo apertado assim, ele tá com os braços enormes assim, inflado, parece que tá todo inflado assim. Ele levanta assim, pá, agora você pode agir. Porque você segurou sua ação, pode agir agora. Então ele sai assim, gargalhando. Aí você toma na cabeça dele. Ele sai todo gostosão e você pá na cabeça dele. Aí a câmera para, só fica assim toda a turista, vários raios assim. O raio vira um unicórnio assim, volta a você, raios. Vai lá, explode. Deu 13. Nossa, a moeda da W. Essa é o macho. Da... Hey! Look at the side of this turtle! Que medo, hein? Yeah. Aí, Paulo, você tem que olhar e falar assim, ó, graças a Deus o antes não é assim. Tá vendo? Se fosse assim, sinto muito. Nossa. Esse é macho mesmo. E alimento. Ah, é, família. Isso é bom, é. Família. Isso é verdade. Eu ia poder dependendo do antes, vocês vão passar fome. Deu 13, viu? 13. 13 no necromonge? Tá. Pegou em cheio nele, 200 menos 13. Não, 13 pra acertar. É, 13 pra acertar. Não, pegou, porque ele tá. Ele não. Ele já tomou porrada, ele tem só 200 de mão. É, não, ele tomou. Ele tinha 193. É. Mas ele tá na segunda forma dele. And that's not my last form. Ele regenerou. Ele tinha tomado uma porrada no Fred também. É, verdade. 8, 9. Mais 7. Ele tá tomando. Que medo desse pessoal. Serial killer. Hã? 16. 16 de luz. O Fred deu 20 de dano dele, tá com 173. Menos 16. 157. Não entra mais porque é de luz, não? Hã? Entra tudo. Entra tudo, sem o escudo dele. Sem a armadura dele. Entrou bastante. Aí nessa hora, o Fred chega e tenta agarrar ele, assim, os dois ficam meio assim. O Red agarra ele agarra o Fred assim, e fica assim. Nessa mesma hora, vocês escutam cavalos vindo de trás. Ih, caralho. Aí vocês olham pra trás, vocês veem. Vocês veem a milícia da cidade. O monstro! O monstro! Pegue-no! Pegue-no! Tem três monstros ali! Tem um monte de monstros! Um monte de monstros vão atrás do Fred! Não! Eles estavam perseguindo o Fred! Não, tem um monstro antes eles do Fred! Eles não têm descrição do monstro! Tem um monstro antes do Fred! Vocês não sabem o que aconteceu pro Fred chegar até aí? Eles estão vendo o monstro antes dele! Eles estão achando que é o. Que eles estão, é que são vários monstros juntos, eles estão vindo! Os monstros! Os monstros! Aí eles estão vindo nos cavalos assim. Não, ele não é um monstro, ele não é perigoso! Aí nessa hora o necromonge dá um socão no Fred, assim, pá! O Fred sai voando pra trás, assim, ó. Pá! Bate. Ele olha assim, o necromonge olha assim e dá um pulão assim, pra outro lado. Assim. Eles dão um pulão pra cá. É, porque a milícia tá do lado dele. É, ué, já sabe onde é que tá o Server Hunger, vai lá pegar e matar o professor, é lógica. Quem foi pra cidade? E dá um pulão assim. O necromonge já sabe onde tá o livro, tá indo pra cidade buscar ele. Vai matar. Grita a milícia. Aí a milícia já chega assim. Pega o necromonge! A milícia chega e. Eu quero gastar meu ponto de ação e jogar um machado no necromonge. Hã? Quero gastar meu ponto de ação e jogar o machado nele? Ah, tá, então, dando tá. Pulo então rola. Você tem que tirar, deixa eu ver, 15 pra acertar o machado nele. Okay. Se você atirar crítica, acertou na bunda do necromonge. 17. 17? Oh. Acertou nele, tchuf! Ah, rola o dano. Dezoito. Quanto? 18. 157 é menos 5. 18 menos 5? É, 18 menos 5, 13. Menos 187 menos 13? 144. Aí, cá! Mas aí ele continua na trajetória dele. Mas o machado é pesado, desviou assim. É, desviou assim, ele meio que cai assim na beirada assim, mas tá lá no meio da floresta, a uns 60 quilômetros, bem distante. Não sei quantos quilômetros. Eu vou sair disparado do cavalo pra tentar pegar ele. Beleza. Larguei o povo lá. Largou o povo lá e você tá indo atrás dele. Nossa! E aí a milícia chega, algum grupo, parte do grupo da milícia entra em contato, começa a combater o Golem 2, o Golem mata dois caras com uma porrada só, enquanto os outros cinco da milícia vão atrás do. Começa a cercar o Fred, botando as lanças assim em direção ao Fred. Né? E aí eles vão cercando. Tulissa, o que você vai fazer? Eu acho a minha ação. Bora! É verdade. É. Você é que eu gastei o ponto de ação pra. Eu sou depois de outros. Eu segurei minha ação. Né? É. Você segurou a sua ação pra agir junto com os monstros. Por isso que é você agora. Por isso que é você. Ela já agiu. Ah, ela já agiu. É, agora é a Dora. Vai lá. Eu queria tentar correr. O monstro ainda tá. Isso tudo tá acontecendo, né? Tá acontecendo. É. O monstro já tá caindo lá, ó. E aí você vê o October. Sair com o cavalo no meio da floresta. Bárbara, me corrija se eu estiver. Então eu vou gastar meu ponto de ação também. Beleza. Que aí eu vou tomar duas ações. Ah. Eu vou disparar para atrás dele e invocar o poder da natureza também. Lembra que você estava no chão. Tava... Aí você vai gastar seu ponto de ação para subir no cavalo e ir em direção a ele. É. Então você vai gastar o seu ponto de ação pra subir no cavalo. Ele tá em trajetória de descendência. Você quer lançar uma lança de raízes? Não, necromonge. Necromonge. O Fred tá cercado. Fazer alguma coisa, uma armadilha pra ele no chão, tortinha. É isso que eu queria fazer. Mas ele tá distante. Você não consegue controlar as plantas onde ele tá caindo lá longe. Tá muito distante. Não, vou subir no cavalo e correr atrás dele. Vai atrás do. Então você tá indo junto com o October. É. Então você gastou um ponto de ação e indo vocês dois juntos. Ele tá indo. Você tá indo e você tá indo atrás. É. No cavalo. Tá. E Val Helsing, você vai acompanhar eles também? Será que você tá indo junto? Pois é, eu tinha pensado em ir junto. Ah, é só pra todo mundo. Tem que ficar aí com o seu. Eu tenho que ficar aqui. E os outros golpes? Não, segue. Segue em frente. Você pode ir, mano. Então vocês três estão indo atrás do necromante. A Tulissa ficou lá. Porque tem você, o Fred e a milícia pra bater esse golpe. E depois só tem que convencer a milícia que o Fred vai dar. Então tá. É fácil. Então, vou parar a sessão aqui então. Bom gancho pra parar a sessão. E na sessão que vem. A gente vê o destino do Fred e o destino dos três que foram atrás do Moonha. Então vamos resolver o esquema da Melissa. Vamos resolver. Então tá. Melissa tá lá, o golem tá zerado, Tulissa. O golem tá zerado. Então, vou parar na frente do prédio, abrir meus braços e dizer: esse não é o monstro! Aquele é o monstro! Ele é cria do Necromonge! Vocês têm que matar ele! Você falou isso, o golem já matou duas milícias. Pfaiá! Pfaiá! Aí pois é, aí a milícia tá assim confusa. Tá confusa? Confusa? Não! Mas nós vimos ele andando pela cidade, ele destruiu várias. Ele... Fácil, então. Deixa a milícia explicar. Não quero saber. Então tá bom. Desce o cacete aí, tira os seus pontos de energia e faz o confete de massa. Vai lá. Sacanagem, não, é só uma ordem. Era o único texto que ele tinha pra aventura toda. Tá bom, não, o texto da aventura. Fala o texto da aventura. Não, nós encontramos ele lá no bairro das Pulgas, o bairro dos pobres. Ele, perseguimos eles, ele destruiu várias vendinhas na rua. Quando ele, parece que ele escutou, ele sentiu que alguma coisa estava acontecendo aqui, nós viemos atrás dele. Essa criatura que nós estamos procurando... Não, ele veio me proteger. Ah, pá! Bem, e essa outra criatura? Tchau, chega. É difícil explicar, né? Eu tô pensando mais fácil. Manda brava. Aí eu faço o quê, né? Você rola 2d6, mais seu carisma, mais seu poder. Se der mais de 12, confessou todo mundo. Todo mundo tá apaixonado por você pro resto da vida. Flambou? Nossa, aconteceu. Flambou e inverteu. Quando flamba, inverte. Ela tenta fazer confissão em massa, na verdade... Ela fica apaixonada pela milícia. Não, não. A milícia inteira acha que você tá junto do Fred. Você é que tava controlando... O monstro! Matem-na! Aí o Fred vira. Mas peraí. O Fred vira e fala assim: é, senhora, suba nas minhas costas. Aí nós resolvemos. Ah, ele para de amor. Ele vai pro Milady. É, Milady, suba nas minhas costas. Aí eu subo. Aí ele vira assim e pula em direção aonde o necromante foi. Ah. E a milícia fica julgando e as flechas. Os monstros estão matando outros milicianos. Ok? Ah, boa fechada! Ei! Encerrou a sessão de hoje. Vamos criar o Reino do Terror.